Projeto X Podcast. Pikachu! E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Essa semana é uma semana muito especial para quem é fã de uma das maiores séries dos videogames da história, Pokémon. Estamos começando a parte 2 desse podcast, que pra nós vai ser algo extremamente maravilhoso de gravar. Eu, pelo menos, tô achando isso. Aqui. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, sem muita frescura, eu sou o Kiba e o Charizard não é e nunca vai ser um dragão. Concordo! Então, continuando a apresentação do Kiba, aqui é o Mugi e Kairados jamais será um dragão. Aqui é o Cabeça e o Dragonite é e sempre será o primo gay do Charizard. Não! Aqui é o Panda e, quando eu era pequeno, eu jogava Cabeça e Verde. Nossa! Aqui é o Goi e o Charizard não é um dragão. O Gyarados não é um dragão. O Dragonite é um dragão viado. Por que que o Ampharos é um dragão agora? Me explica. É mesmo, porque né? Porque dragões são divas. Me explica. Não, aquele cabelinho L'Oreal do Ampharos é lindo, né? Aquele cabelo L'Oreal do Ampharos é um espetáculo. Ele usou um shampoo pra cabelos encaracolados, né? É, tá vendo? Depois dessa, qual a chance da Mega Evolução Dragonite ser macho? A nenhuma. Ah, vai esperar. Porque eu acho que ele vai ser meio fada. Tô dizendo, só certeza. Essa semana a gente vai fazer uma continuação do podcast 36, que foi o Pokémon Parte 1, e essa semana é o Pokémon Parte 2. E no primeiro cast, a gente fez um apanhadão da série, falou um pouquinho da história, de como começou, do que tá atrelado à série, como a gente conheceu e quais são as nossas experiências relacionadas à série. Nesse podcast, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho de cada geração focado totalmente nos jogos da série. Então, esse não é um podcast focado na franquia Pokémon em si, e só nos jogos. E nos jogos principais, né? Nos jogos que originam tudo o que tá envolto à série, né? Essa semana a gente tem um convidado super especial, que é o Goi, que veio lá do Anime Freak Show, nosso grande amigo de muitas eras aí, que é um fanático por Pokémon e veio participar deste podcast também com a gente. Seja bem-vindo ao Projeto X Podcast, Goi. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Me caça é sucaça. Cadê minha Coca-Cola? Cadê a minha folgada, porra? Primeiro, obrigado, pessoal do Projeto X, por me receber aqui. Ainda mais pra falar de um tema que eu gosto tanto, que é Pokémon, e pra provar pra todo mundo que esses caras não tem nada do que eles estão falando. Sério. Que isso? Cuidado. Infelizmente, o Goizinho não pôde participar da parte 1 desse podcast, né? Eu lembro que eu tinha combinado com ele dele gravar a parte 1, mas não sei por que não deu, aí a gente acabou remarcando pra parte 2. Eu acho que vai ser melhor, porque agora o podcast é mais focado, vai ser interessante a participação do Goi aqui. Então, pra começar a falar de Pokémon, vamos começar com a primeira, onde tudo começou, né? A primeira geração. Quem vai falar um pouquinho dela pra vocês é o Mugi. Pokémon a gente separa por gerações, né? Porque geralmente saem dois ou três tipos de jogos com determinados Pokémons e vai saindo por geração, a gente considera assim, né? A ordem cronológica de lançamento, né? E a primeira geração de Pokémon, ela foi instituída nos jogos de Pokémon Red e Green no Japão. Foi lançado em 1996 pra plataforma portátil Game Boy da Nintendo. E nos Estados Unidos chegou como Red e Blue. O Green não chegou. Porque a bandeira norte-americana é vermelha e azul. E um tempo depois a edição Blue também foi lançada no Japão, né? Engraçado é que pouca gente sabe, mas o Red e Blue que foi lançado aqui foi meio que uma compilação dos melhores sprites de Red e Green que foram lançados no Japão em um cartucho só, entendeu? Então, não é bem que foi lançado, imagina assim, no Japão foi lançado Red e Green, depois eles começaram a aprimorar os sprites, lançaram o Blue lá, que foi já com os sprites aprimorados, e os mesmos sprites que caíram no Blue de lá, caíram no Red e no Blue aqui. Exatamente. E ainda assim tinha aquele Golbat bizarro. Bizarro. Aquele Golbat bizarro e o Blastoise gordo. O Blastoise gordo pra caramba, velho. O Geodude, velho. Jodudia era zoado. vamos combinar que o Golbat não ficou bonito depois e nunca ficou bonito. Ah, mas ele ficou melhorzinho. Não, mas pelo menos ele ficou parecendo uma coisa decente. Cara, era absurdo aquele Golbat. Golbat o grito, né? Aquela quadra, o grito, aquela cara de cara torta. Nossa, e a língua dando a volta na cabeça. Eu acho que pra época, vamos lá, 1996, o Game Boy, eles fizeram o que eles podiam com as limitações de hardware que eles tinham, né? Não, na verdade, pra época, para 1996, isso não foi apenas uma obra-prima, foi uma revolução nos jogos portáteis. Mas eu vou ser sincero, eu duvido que não tinha um jeito de fazer aquele Golbat ficar menos estranho. Eu duvido que isso foi o melhor. Não, acho que se eles fizessem sprites mais simples, como eles fizeram no Yellow, já conseguiria melhorar bastante, sabe? Isso era possível naquela época, no Red Green. Mas eu acho que o orçamento também não ajudava e tinha um monte de outros fatores aí que atrapalharam. Bem, como o Kiba falou, né? Teve a versão Yellow que ela foi lançada devido ao sucesso do anime que chegou posteriormente ao jogo. Que o anime apresentava como o Pokémon protagonista, o Pikachu. E nele você passava a ser o Ash, né, mais ou menos, que começava com o Pikachu. E você conseguia capturar os outros três iniciais, cara. Você ganhava, era no mesmo esquema. Era. Do desenho. O Squirtle tava no... Nem, Vermilion. Beleza, tô 10 aqui. Ó, o especialista... Próximo! especialista! Próximo! Eu lembro que eu tinha um problema gravíssimo no Yellow em pegar o Bulbasauro. Não sei porque o Pikachu nunca gostava de mim quando eu falava com a menininha. Puto, o Bulbasauro era um saco. Eu ficava comprando potions pra dar pra filha da puta. Gosta de mim, velho. Só quero pegar o Bulbasauro. Não, o meu problema no Yellow, cara, era chegar na liga com o Pikachu. Aquilo não podia evoluir, cara. Se apertar... É mesmo, você... Não, o problema não era nem chegar na liga. O problema era você ganhar a primeira insígnia com o Pikachu. Eu fiquei boladaço. Eu comprei uma pedra de trovão. Vou ter um Raichu. Aí chegou, não quero. O que? Você tá maluco? O que, que você pensa que é? Eu quero que você evolua. Eu nunca tentei até me... Na verdade, eu só descobri quando me contaram. Porque, cara, pra mim fazia tanto sentido eu não evoluir o meu Pikachu que eu ganhei. Cara, não, velho. Você tá maluco? Não, o Pikachu não evolui, irmão. Para com isso. Eu nunca tive o Yellow. Meu amigo tinha, né? Eu tinha o Green. E meu amigo tinha Yellow e eu jogava às vezes no Yellow dele. Então, não... Mas eu lembro da frustração dele também de não poder evoluir o Pikachu. Era um inferno. Nossa, foi tudo horrível naquele jogo. Mas a gente pode colocar aqui, né, que com essa primeira geração, né, a gente foi introduzido a 151 Pokémons, né? A série se passava em Kanto e os iniciais eram Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Vale lembrar que naquela época a gente não sabia que o continente se chamava Kanto. Em momento algum foi mencionado que ele tinha esse nome. Ele só foi ganhar esse nome na próxima geração. É, exatamente. A próxima geração que introduziu outro continente e explicou também o continente Kanto, né? Enfim. Exatamente. Nessa, ainda falando da primeira geração, né? Eu quero fazer só uma perguntinha. Iniciais de vocês? Bulbasauro, sim. Bulbasauro. Squirtle, cara. Squirtle. Não. Sejam sinceros com você mesmo. Charmander. Eu não tinha outra opção a não ser escolher o Charmander. Não havia escolha. Bulbasauro, cara. Bulbasauro, com certeza. Não sempre, tinha. Sempre. Eu fui com o Squirtle porque eu já tinha passado o episódio do Esquadrão Squirtle no Cartoon Network, quando eu joguei pela primeira vez. E o Squirtle era o Pokémon mais badass do time do Ash, todo mundo sabe disso. Aí você ficou bolado que ele não tinha o óculos do Kamina. Pode criar o óculos do Kamina. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é o Kamina que tem o óculos do Squirtle. Fica a dica, hein? Não, jamais. O anime do Pokémon veio antes do... O pior que é mesmo. Não, mas o Kamina sempre esteve lá em nossos corações. On your face, motherfucker. Bom, mas eu queria saber de vocês qual é a principal lembrança que vocês têm, um de cada vez, sobre a... Se você atropelar! A primeira geração. Vamos fazer em ordem da apresentação? Eu gostei daquele negócio lá, que o pessoal dos... Então eu começo, certo? Você começa. Então, sei lá, a minha principal lembrança, acho que todo mundo vai se encaixar nela, é o fato de que você entrava na caverna... Na Rock Cave, que se eu não me engano é esse o nome. Zubats. Zubats Eternos. E eu, pra não ensinar flash pra nenhum dos meus Pokémon, eu entrava nela e atravessava ela no escuro. Ô, bate aí, toca aí, Kiba. Toca aí, Kiba. Com certeza, com certeza, dois. No escuro e encostado na parede, né, cara? Encostado na parede. Exatamente. Exato, exato. Encostado na parede. Chegou no momento que eu já tinha decorado o caminho. É lógico. Não, eu sei, eu tava jogando esses tempos atrás aí, eu sei o caminho de cabeça até hoje, então é absurdo, tantas vezes eu passei lá. Sabe, né? Cara, o Flash é inacreditável, sério. Alguém falou, cara, como que a gente vai tirar um slot do seu Pokémon pra sempre? De uma forma inútil. Pra sempre. A gente não raciocinava que podia pegar um Pokémon whatever só pra aprender Flash, né, cara? E depois nunca mais usar Edge. Não, não. A nossa equipe era inalterável. Não, ninguém fazia isso na época. O pior daquela época era que você não podia fazer o Pokémon esquecer o HM. É isso, com certeza. Isso era triste. E aí veio aquela criança, né, que começou jogando Pokémon Yellow, né, e tinha o Pikachu. Começou, aí você coloca o Flash no Pikachu. Que puta armadilha, né, cara? Que trap, velho. Não, uma coisa interessante pra quem não conhece nada dos jogos, que tem muita gente que escuta a gente que não conhece, é, HM são golpes, né, que o Pokémon aprende que podem ser utilizados no jogo pra... É, Hidden Machines que podem ser utilizadas no jogo pra fins fora de batalha. O que a gente falou de Flash, Surf e tal, eles no jogo em si, eles são golpes que o Pokémon pode usar e técnicas que ele usa fora das batalhas também, entendeu? Olha, a minha principal lembrança, ela vem de um HM também, que eu ficava possesso, porque eu quando comecei a jogar, na verdade no Red, era pra pegar o Surf. Cara, que absurdo, eu nunca descobria como pegar aquilo, eu ficava assim, meu, como é que eu vou ter um Pokémon de água? Eu preciso de um Pokémon de água. Eu sei que eu passei, tipo, muito tempo, eu sem Pokémon de água, eu cheguei a cogitar de pegar um Eevee que eu tinha e evoluir pra Vaporeon, porque ele ia ser um Pokémon de água. Na verdade, nos primeiros jogos era bem complicado você ter Pokémon de água se você não pegasse o Squirtle, né? Você demorava bastante pra ter. O Surf você tinha que pegar dentro do Safari Zone. Aquilo não era pra uma criança. A criança nunca vai chegar ali sozinha. Sabe por que não? Porque tinha limite de passos, cara. Era absurdo. É, cara. Era muito absurdo, cara. É, não, mas fora isso, eu acho que o meu problema não era nem com o Surf, era com pokémons aquáticos em geral, porque eu, com a minha idade de 10 anos, eu não entendia quase nada de inglês, e eu não entendia como que fazia pra pescar, eu não tinha ideia de como capturar um pokémon aquático. Naquela idade você achava o máximo seu Charizard que sabia 4 ataques de fogo, né, cara? Não, e além disso, você ainda tinha que ter uma vara boa pra pescar, porque senão, velho, só a Magikarp. Apesar que a Magikarp, quando ela evolui, vale a pena. Até lá é Splash até o infinito, né? É, até lá é o problema. O esquema, sabe qual é o esquema? Como você pegava a Old Rod, que é a vara que você captura só a Magikarp. O velho Rod. Em Vermilion, você ia lá, pegava a vara, capturava a Magikarp da própria cidade... Levava no carinha que ficava treinando e ficava subindo e descendo no mapa loucamente. Que isso, olha aqui. Até ela chegar no level 20. Sério, eu não... Porque você tá ligado que naquela época ninguém tinha manha de colocar Magikarp na frente e trocar de Pokémon depois. Você é louco, né, cara? É. Eu nunca usei o Day Carry Man do Pokémon Red Blue. Nunca. Não. Aquilo pra mim... Eu lembro que pra mim foi uma treta fazer a Butterfree, porque ela também tinha o mesmo esquema. Eu lembro que pra mim, cara, foi uma treta colocar o meu Squirtle, o meu Wartortle no Day Carry Man e não saber tirar, cara. Na real. Eu não sabia tirar, não sabia inglês, cara. Você não tinha grana, né, pra tirar. Porra, o cara... meu Pokémon é refém do cara, velho. Foi roubado. Era, e a tentativa e erro de tentar fazer o Pokémon não aprender o ataque. Que você ficava apertando B e A até sair da tela, assim. Por... Na verdade, eu jurava que aquele cara roubava os Pokémons. Porque eu jurava, porque... Eu falava, subiu o Pokémon que eu selecionei. O cara tá todo de casaco, chapéu, badass, tá ligado? Cara... Eu deixei meu Pokémon com a máfia. Você saía de casa e procurava o balão do Bial atrás da casa, né? Nossa, cara. E quem mais ficou procurando incansavelmente um Dratini na água da Safari Zone quando descobriu que existia? Nossa. Putz, eu. Foi difícil. Com certeza. Eu procurei tanto e não achei que eu decidi pegar moeda na cidade de Sela. Pra comprar. Eu comprava também. Eu comprava também. Pra mim não tinha outro jeito. Dratini e Porygon. Porygon eu comprei também. Porygon foi a maior mancada dos jogos. Você ficava Pra que serve aquela porra? Pra nada. Pra nada. Você coletava 99999 moedinhas pra não ganhar nada. A minha maior lembrança foi algo que eu já meio que contei no outro cast, mas foi, tipo, a minha primeira experiência com o Pokémon mesmo no Game Boy, que foi na casa de um amigo no aniversário. E, cara, eu fiquei tão pasmo e tão catatônico com aquilo que eu fiquei usando o Sting Shot, que é o do... Sting Shot. É o Sting Shot. É, Sting Shot. Infinitamente do meu Metapod contra o Rattata. Assim, infinitamente. Eu só apertava A sem parar, os olhos brilhando. A sem parar. Acabava e eu tava apertando o A sem parar. E assim, eu lembro que a hora que eu tive que ir embora da festa, eu chorava, porque eu não queria, cara. Eu não queria sair daquilo. Aquilo era a diversão definitiva do mundo pra mim, entendeu? Só pelo Rattata, né? Só pelo Rattata, com certeza. Não, é porque eu já tinha... Eu não sei, não lembro se vocês são, mas eu comecei com anime e depois fui pro jogo. Eu conheci Pokémon primeiro com anime. Sim, também. Acho que todos nós acho que foi assim. Então, quando eu tive a oportunidade de jogar aquilo... Cara, puta, era o que eu precisava na minha vida, entendeu? Zerei a vida. Cara, eu não preciso de mais nada, assim. String Shot no Rattata, zerei a vida. String Shot do meu Metapod, no Metapod do meu amigo no Rattata. Cara, era isso, assim. Foram 2 horas de String Shot sem parar, assim. Cara, inacreditável, essa é a minha lembrança mais forte da primeira, eu acho. Da primeira, e você, Goi? Conta, beleza, vamos pegar Squirtle. Aí chegava na estádio, morre. Aí... E eu que escolhi o Charmander? Coitado! O que o meu Charmander fazia? Ela usava Bubble Beam, né? É, era Bubble Beam, era Swift, era tudo. Você morria com 10 ataques, pra merda. A sorte é que quando eu começava com o meu Charmander, eu pegava o Pikachu na Floresta de Viridian. Não, e assim, e a estratégia era a seguinte: o meu Charmander era inútil no primeiro e segundo ginásio. Então no primeiro eu tinha que capturar o Nidoran até ele aprender Double Kick. Aí eu passava do primeiro ginásio. A minha técnica sempre foi pegar um Caterpie e evoluir pra Butterfree. Bom, como eu começava com o Bulbasauro, eu tinha vantagem, então pra mim era muito fácil o primeiro ginásio, e o segundo também. Então... o Kiba jogava no Zimou. Quero ver passar os dois ginásios só com o Charmeleon, rapaz. E junto com isso veio todas aquelas lendas marotas que nunca eram verdade, mas você escutava na escola, né? Do que fazer pra conseguir tal coisa. Sempre. Eu lembro a que eu fiz e que fiquei decepcionadíssimo quando não deu certo. Era. Quando você ia no PC do Bill naquela época, você podia ver a foto das 3 Evolutions, tá ligado? Uhum. Isso. A lenda que eu escutei era clicar 50 vezes em cada Evolution e fechar te dava um Eevee. Nossa! E eu não consegui o Eevee e fiquei decepcionado pra caramba com isso. Era só entrar por trás no prédio lá e se ela não ir pegar o seu. Não, eu só fui descobrir isso no Pokémon Fire Red. Fire Red, exatamente! Eu não, eu descobri no Red, meu. Não, eu descobri na época por detonado. Eu sei lá, eu vi e descobri. Foi uma... Não foi... Não é nada demais que eu fiz na minha vida. Foi só uma descoberta assim. Agora, quanto aos lendários, o que vocês acham dos lendários da primeira geração? Articuno até o fim. Até o fim, concordo. Articuno até o fim. Cara, era só precisava de Articuno e Ice Beam. Minha vida tava feita. Eu tenho um carinho especial pelo Mew e pelo Mewtwo só por causa do filme, mas eu não sou muito fã dos lendários até hoje da primeira geração. O meu preferido, na verdade, sempre foi o Zapdos, mas tipo, era, na época era o meu, era porque hoje em dia eu não tenho nenhum preferido. Meu Pokémon preferido era o Zapdos, tanto que eu usava o nick de Zapdos quando eu comecei a navegar na internet. Você tá de zoa. É um segredo do meu passado. Cara, chamava Zapdos. Olha aí, cara. Cara, quando eu comecei eu tinha lá meus 13. Rápido, vamos caçar. 12, 13 anos. Vamos caçar em fóruns antigos. Não, na época eu ainda não comentava em fórum, eu só fazia cadastro pra fazer download, pra pegar informação e tal. Ah, tá. E o mais mancado é que era o Articuno era o mais foda, eu gastava tipo uma meia hora na merda da caverna. Nossa, o Articuno era muito difícil de capturar. Tentando chegar na... Primeiro eu queria chegar no Articuno, que era uma bosta. A caverna dele é muito chata de chegar. Porque o negócio é que ninguém que é pequeno sabe que tem duas entradas até chegar no Blaine. Não, nunca. Você acha que o lugar certo é por descendo por Fuxica e foda-se, mas... Fuxia. Não. Não, não, de maneira alguma. Bom, o Maltes, eu tinha problemas graves com ele. Como ninguém falou do Maltes, eu vou falar dele. Não, o Maltes era o mais simples pra mim, porque era no caminho. Não, ele era o mais simples, só que comigo aconteceu pelo menos umas 3 vezes, porque eu era moleque, tipo, não sabia o que eu tava fazendo direito. E chegava jogando, chegava lá e via o passarinho no meio da caverna. O que que o passarinho tá fazendo na caverna? Aí eu entrava lá, clicava nele pra ver o que era, e era o Zapdos, era o Maltes. Eu, meu Deus, o Maltes. Não salvei, ferrou. Não, aí joga outra bola. Não tem outra bola. Não, isso aconteceu comigo. Aí, não, aí você tem outra bola, ah, você não tem espaço na box. Putz, nossa, espaço na box. Era uma coisa terrível isso, cara, da primeira geração. Nossa. O espaço na box, a limitação de item que você tinha era horrível. Nossa, era muito ruim. O meu problema com o Moltres era o seguinte: nunca quando eu chegava no Moltres na caverna, eu estava em condições de enfrentá-lo, seja em itens ou seja em status de Pokémon. E eu nunca queria voltar pra aquela caverna do inferno pra pegar ele de novo. E gratefá, porque naquela época a gente não tinha aquela manha de lutar com todos os treinadores pra treinar. Não. Os que dava pra você pular, você pulava, filho. Você ia pra frente, você vai pra frente. Pulava fácil. Você chegava na liga 10 nível antes que tinha que chegar e ficava sofrendo, jogando full restore a cada 2 turnos pra você não morrer. É assim que funcionava. É, cara. E se você aí que joga só as gerações novas não tá entendendo porque a gente não sabia que era Moltres, antigamente você tinha os sprites minimizados do Pokémon, você tinha, sei lá, 6 sprites. Era um passarinho, uma larvinha. O passarinho, é isso aí. Um Pokémon aleatório. Quem começou a jogar Pokémon depois dos anos 2000 já não sabe mais o que é isso. Não, mentira, dava pra saber qual que era um Pokémon lendário, que era o Mewtwo, porque era o sprite do Mewtwo. Ele era o único, né? O resto tudo era sprite genéricas. Eu também não sabia que dava pra capturar o Mewtwo, porque eu zerava ali e começava de novo, então... o jogo, ele não te dá dicas exatas, né? Ainda mais em inglês, pra gente que era moleque, que não sabia falar inglês. O jogo já não dá dicas exatas. É, não, ele dá dica de localização. Se você vai na Pokémon Mansion, se você fala com o carinha que tá na porta da caverna lá em Cerulean, ele fala que, ah, tem um Pokémon raro aqui dentro. Ele fala. Mas, porra, como é que eu vou saber que ele tá falando isso? A gente só falava com as pessoas pra saber se elas davam um item pra você, senão não importava. Agora, a maior frustração de todo o jogo, na minha opinião, é o Mew. Puta que pariu. Como, acho que como brasileiro e como cheater, a minha maior frustração era o Mew. Porque o Mew, no Brasil, ele não era distribuído. Lá fora, eles até distribuíam ele em eventos especiais e tal. Aqui mal chegava cartucho, quem dirá evento. Quando a gente começou a entrar na internet, a gente ficou sabendo que existia esses eventos, porque até então a gente nem sabia que tinha 151, né? É. Pokémon. E aqui, quando você descobriu que existia o Mew, a única forma de pegar... Era via cheat. Era fazendo bug. Era bugando. Era mexendo no código do jogo. Então é complicado, entendeu? Na verdade, era um bug muito estranho. Você tinha que não lutar com o treinador X, aí você tinha que ir num lugar específico, esperar ele te ver, apertar start antes dele chegar em você. Dar o fire e apertar start junto com pra ele te ver e voltar pra centro do Pokémon, eu lembro. Né? Isso. Aí você tinha que voar lá pra Cerulean e lutar com aquele cara específico, ganhar dele, aí você voltava pra Celadon e quando você estivesse indo de Celadon pra área que era treinadores, aparecia o Mew. Cara, era... E ele bugou... Não, e o pior de tudo é que ele bugava seu jogo inteiro. É sério, eu fico pensando como que foi que o cara teve a pachorra de descobrir isso. Provavelmente a Nintendo matou esse cara. Como? Como? Como que o cara conseguiu descobrir isso? A Nintendo matou esse cara. Esse cara não existe mais. Pode ver que bugs depois da primeira geração foram muito poucos, né? Eu acho que o que eu gostava muito na primeira geração era do meu grande amado Kingler, velho. Eu tinha um Kingler fodão, velho. Eu derrotei, acho que o Bruno, todos os pokémons do Bruno só com o Kingler, velho. Naquela mágica... É mágico. Naquela época os pokémons mais menos usados eram muito mais legais, né? Finalizando aí a primeira geração, vamos começar com a segunda geração. Quem vai falar um pouquinho delas pra vocês é o Panda. Bom, a segunda geração, ela foi um pouco... Eu posso ser esperada, né, cara? Eu tava esperando muito a segunda geração aqui. Todo mundo tava esperando. Bom, na verdade, quando eu comecei a jogar quando eu comecei a jogar a primeira geração, a segunda geração, acho que já... Se não existia, ela já tava, tipo... Tinha acabado de sair no Japão, sabe? A segunda geração veio de início com 2 jogos, né? O Gold e o Silver, em 1999. Pra Game Boy Color, né? Ou Game Boy Pocket, pra quem não tinha o Color. Na verdade, se você... Eu fiquei frustradaço por uma coisa. Ele rodava no Game Boy antigão também, normal. O Chris... É, então, exatamente. O meu Game Boy era o tijolão. E eu tinha o Red, né? E quando eu fui comprar da segunda geração, eu comprei o cristal. O cristal não rodava. E adivinha? O cristal foi o terceiro jogo que foi lançado logo depois, né? É, mas ele não podia, ele só rodava em Game Boy Color. Eu fiquei puta vida, velho. Eu fui na loja e troquei por eu fui na loja que consegui bater rolo, trocar por dois. Não, agora vocês imaginam a minha frustração que eu tinha. Eu demorei horrores pra comprar um Game Boy Pocket. E eu, como eu contei a história aí no cast de colecionadores, que acho que já saiu, não sei se já saiu, se vai sair. Eu espero que já tenha saído. Como eu contei a história, que o meu Pokémon Cristal foi uma das minhas aquisições mais difíceis da minha vida. Por conta disso, quando eu coloquei o Pokémon Cristal no Game Boy Pocket, não rodou de cara. Foi aí que eu fui atrás de um Game Boy Advance. Pra poder jogá-lo. Caraca, foi no Advance direto. A segunda geração trouxe pra gente mais 100 pokémons, né? E mais uma região, ou continente, né? Que é a região de Johto. E você começava na região de Johto e tinha um adendo. Você podia jogar também no continente de Kanto. Sim. Aliás, uma coisa que eu quero falar que eu gostei muito da segunda geração foi justamente por isso. Ela é é a única geração que tem continuação direta, né? Da primeira pra segunda, de um continente pro outro. Exato, exato. E aproveitando isso, acho que todo mundo sabe que quando o Pokémon for no último jogo, lá no pináculo de Pokémon, você vai poder escolher a geração, o continente que você vai querer começar e poder viajar pra todos os outros. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Isso aí vai acontecer quando a Nintendo estiver falindo e não tiver mais nada pra fazer. Exatamente. Além desse Pokémon. E como eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás dizendo que a Nintendo tem aplicação pra mais 50 anos. Bonito. De prejuízo. Quem sabe nossos netos possam jogar o Pokémon em todos os continentes. Boatos que você vai poder também escolher entre começar com qualquer inicial ou com qualquer lendário. Esse é o hack rumo. Você tá confundindo. Teve também o adendo de dois novos tipos, né? Sim, bom, bem lembrado. Sim, sim. Foi nessa geração que a gente teve a adição do tipo Steel e do tipo Dark, né? Que é Steel e Dark. E Metal e o Escuridão Noturno, né? Noturno. Eu falar que Noturno não serviu pra nada naquela época. Pra mim não fazia diferença alguma. Que? Você tá brincando, não? Você tá maluco? Exatamente. Naquela época tinha pouquíssimos pokémons desse tipo. A gente só sabe disso hoje, mas naquela época, como o Noturno era considerado um ataque especial, e todos os pokémons noturnos que daquela geração eram físicos, qualquer pokémon que você colocasse um ataque noturno era um lixo. Exatamente. Porque não dava dano. Não ia rolar nada. Eu adorava Pokémon Noturno, eu comecei a adorar Pokémon Noturno já nessa época, porque eu sempre tinha problema com matar pokémons psíquicos. Sempre. Quem nunca teve, né? Sempre. Aí quando chegou um cara que falaram pra mim, esse cara não vai levar nenhum golpe de psíquico. Eu falei, foda-se, qualquer ataque que ele tenha, que ele vai usar, ele não vai receber ataque de psíquico. Tá ótimo. Ô Mug, você sabe que nessa época, salvo engano, tinha uma estratégia muito fácil, que era matar Pokémon psíquico, que era o Earthquake Motherfucker. Todas as épocas, né? O maneiro da segunda edição é que veio com ataques novos também, né? Não veio só com pokémons e regiões novas. Não, veio com cor, né? Você não sabia a cor dos pokémons, você vai se ver no anime. Via cor, né? Eu não via a cor de qualquer jeito, porque eu jogava no meu Game Boy tijolão. Eu via, mas tá valendo. Tá valendo. Bom, eu via porque eu comecei a jogar no Advance e, enfim. E eu tenho que levantar isso aqui. A segunda geração foi a geração que separou as crianças dos homens, porque você não levava a Miltank da Whitney sem ser um homem. Irmão, você não levava a Miltank da Whitney. Foram meses. Rolou de filha da puta, velho. Aquele rolou de era muito filho da puta, velho. Mas não, olha, eu depois de meses eu descobri que o único jeito de você ganhar da Miltank era você ter um guest na sua equipe. Era. Na verdade, eu fazia uma outra coisa. Era fatal pra mim. Eu sempre pegava e trocava com o cara lá do supermercado e pegava um Machamp. Aí ele era o Pokémon que eu usava pra matar o Miltank. Nessa geração teve uma adição muito interessante, que foi a primeira geração que a gente pôde fazer cruzamento de Pokémon, né? Que, na real, ninguém fazia naquela época. Ninguém sabia como fazia. Não, ninguém fazia naquela época. No começo era bem... Era roots o negócio. Era no chão, era tudo. Quando a gente aprendeu a fazer, eu ficava o tempo inteiro em Goldenrod subindo e descendo. Na bicicleta. Nossa, Goldenrod pra mim vai ser pra sempre a melhor cidade de se fazer. Subir e descer. Subir e descer. Tem uma linha reta de 60 passos, tá ligado? Com certeza. Não, na verdade, o melhor pra mim é a rota da terceira geração, mas a Golden Rod também é muito boa. Não. Não, tem uma na quarta que é animal também, que passa por três zonas diferentes sem entrar em casinha. Que é aquela cidade que tem os caras de chapéu. Ah, sim, eu lembro. É verdade, se você tem até o esqueminha que você está na bicicleta mais rápida, você sobe automático. Exatamente. Não, mas na segunda geração foi que isso começou, foi também onde começou o negócio de você ficar dando passo pra ter pra nascer o ovo, que você ganhava o ovinho de Togepi. Isso, do Professor Elmo. Não, eu ia falar, e depois você ganha também um ovo, acho que no cristal só, que você ganha um ovo daqueles pokémons bebê, que são bem interessantes. Isso, que sempre vem Shiny. Você ficava torcendo pra vir o Magby, vinha um Wigglybuff. Smushu. Vinha o Smushu. Ah, pra puta que pariu com o Smushu, rapaz. Agora é quando você levanta outra polêmica, Electabuzz é melhor que Magmar. Fica a dica. Nem... Não, é, tá certo. Não. Eu, no final eu prefiro Magmortar do que Electivire. Não, eu prefiro Electivire. Eu prefiro Electivire. Electivire é melhor. Ele absorve ataque elétrico, a dica. Não sei, uma vez eu participei de um torneio um tempo atrás, que eu um torneio pequeno que teve numa loja aí, e eu ganhei um Magmortar, tipo, perfeito. Tunado. Volado. Tunado é perfeito. Eu vi essa batalha também. Eu tenho esse Magmortar até hoje. Eu lembro que nessa batalha eu fui lutar com um cara que só tinha Pokémon metálico. Era o Vini. Era até o Vini. Era o Vini. E eu comecei com Typhlosion. Ele ganhou todos os Pokémon. O cara deu Eruption 5 vezes e ganhou, tá ligado? Aí, não, e pera que ele ficava. Eu lembro que ele ficava, meu próximo você não vai ganhar. Você vai ver, daqui a pouco veio o Scissor. Veio o Scissor, eu usei um Firm Tower e morreu. Você podia usar Ember que você ganhava. Você podia usar qualquer coisa, né, cara? Mas o Electivire, ele ganha na regra do Earthquake Motherfucker. É, exatamente. Earthquake Motherfucker dá vence. É, vence o Electivire e o Magmortar. É, mas se você der um Surf também, o Magmortar vai pro saco, né? Fácil. Cara, a segunda geração ela tem um espaço em especial, porque o meu Pokémon favorito é na segunda geração. E é algo que ninguém espera que seja o meu Pokémon favorito, porque é tão merda, mas é meu Pokémon favorito. Que é... Não é o Dunsparce, não, né? Não é. É, não é o Dunsparce, porra. Cara, o Dunsparce foi uma das maiores frustrações da minha vida. É verdade. Ele era um lugar específico que só tinha a porra do Dunsparce. Cara, só. E não serve pra nada. É, exatamente. Nem no TCG essa porra serve pra alguma coisa. É, eu tenho que falar uma coisa aqui, vamos levantar de novo. Iniciais, Chikorita, Cyndaquil e Totodile. E aí? Totodile. Chikorita. Olha, eu flutuava bastante entre os três. Eu tô entre Cyndaquil e Totodile. Mas eu ia no Cyndaquil, Fire Motherfucker. Tanto que na minha Heart Gold eu comecei com o Cyndaquil, mas eu senti falta do Totodile, porque eu gostava muito do Feraligatr. Sempre gostei dele. Nossa, sempre. O Feraligatr era muito... Só voltando, meu Pokémon favorito, pra quem não sabe, é o Furret. É o quê? É o Furret. É o Furret, meu Pokémon favorito, cara. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo. É o Furret. Adoro o Furret até. Meu, é o Rattata da geração, velho. Velho, eu adoro o Furret, mano. Furret, ele é fofinho, mas é um Pokémon merda. É um merda, mas eu gosto do Furret, mano. O que eu gostava no, na segunda geração é que você podia capturar Geodude logo no começo. Era bom. Só que eu ficava frustrado com isso, porque, tipo, uma coisa que comigo aconteceu muito... É que eu não tinha amigos com... Que tristeza! Coitado do Mug, não tinha amigos. Não, eu não tinha amigos com Game Boy. E aí ele entendeu que ele podia comprar amigos. Não, eu não tinha amigos com Game Boy. E muito menos amigos com Game Boy e Cabo Link. Cara, Cabo Link era um acessório de luxo, velho. Eu tenho a vantagem de que meu primo tinha o Cabo Link. Então, aí pra mim, cara, eu ficava muito frustrado com o Pokémon que evoluía com troca. Eu achava um absurdo acontecer isso, velho. Cara, e falando em troca, eu tenho que registrar aqui a minha indignação com o meu irmão, que não é uma boa pessoa, porque eu lembro que no Pokémon Cristal nós dois tínhamos o... É, e eu sempre tive raiva do meu irmão porque ele tinha aquele Game Boy especial do Pikachu e eu tinha um que podia ver através do plástico, tá ligado? Era muito enorme. Ah, é um roxo transparente. Exatamente, é o meu. Aí o... E porque nós dois pegamos Gastly antes da primeira ginásio e no... Quando nós dois pegamos o Gengar, meu... Na Torre Bellsprout. O meu Gengar era 6 níveis mais alto que o do meu irmão, ele trocou o meu Hunter pelo dele e não devolveu depois. Eu fiquei bravo com o meu irmão. Ele não devolveu o meu Hunter. É, esse era o problema do Pokémon. Você não, ele não é obrigado a devolver. Não, é, não é. É. Você tem que ter a confiança. Quem mais escreveu o nome com o anão no box? Eu nunca fiz verdade. Isso. Não. A minha frustração, na verdade, era que eu tinha o sonho de ter todos os anões. Mas você nunca lembrava, cara, eu tenho esse anão ou não? Esse anão, qual que ele é? Ele é o G? Ele é o P? Ele é o J? O cara desenhava o anão que tinha numa folha de papel A4. O G e o J era uma merda, velho. O P e o Q. Eu tinha um macete. Eu tinha um macete de como saber se eu tinha todos os Pokémon. Eu capturava eles em ordem alfabética. Ah, você gastava anos fazendo isso, né? Sei lá, o Mug tá no K. Cadê o não K? Cadê o não K? Uma coisa interessante dessa geração foi que foi nela que surgiu aquele... tá tudo bem agora do Entei. É verdade. Foi. Porque foi nela que o Entei foi colocado, né? Foi o terceiro filme. E quais são os lendários preferidos aí de vocês? Dessa geração? Dessa geração? Suicune. Com certeza o Lugia. O Lugia, com certeza. Olha, eu não tinha o Lugia porque eu só tinha a Gold. Só que aí que tá, dá pra capturar os dois, né? Nas duas. Dá pra capturar os dois? Ah, mas você acha que eu sabia na época? Eu não sabia nem que dava pra acessar o segundo continente. Demorei anos pra ir pra porra do segundo continente. Não, demorei anos pra saber que você podia pegar o barco e ir pro outro continente. Quando me contaram, eu falei, meu, é mentira. Mentira! Tá de sacanagem, né, cara? O meu favorito era o Raikou, porque foi o primeiro que eu consegui capturar de verdade o Trabol no matinho. Nossa, é verdade, isso a gente tem que falar. Na segunda geração, pra você capturar os três lendários cães, era uma merda, velho. Era um saco. Meu, até hoje, hoje tá pior, porque hoje ele foge. Se você dá Min Luke, ele foge, cara. Mas não é assim, cara. Mas é que naquela época a gente não tinha ideia. Que pouca gente, inclusive, sabe disso hoje em dia. O macete pra você sempre achar a batalha com ele é dar repel e usar um Pokémon que tem o nível mais alto que os Pokémon se encontram na área normalmente. Que aí você só pega a batalha com ele, tá ligado? Eu fazia isso. Não. No começo ninguém sabia disso. Pra que que eu vou... Que repel, caralho? Não uso essa porra, não sei pra que que serve. Você sabe que tinha um esquema também, né? Se você olhasse na Pokédex, depois que você viu ele a primeira vez, você conseguia ver onde ele tava, né? Você podia ver o lugar. Mas sabe o que que eu faço? A minha estratégia era o seguinte, eu ficava voando todas as vezes pra cidade do quarto ginásio, qual que é? Ah, Ecrutic, porque ela era a única cidade que tinha muitas ligações fáceis. Então eu ficava voando pra lá até o lendário aparecer perto. Aí eu ia pra lá... E tentava capturar. Eu admito que tive diversos sonhos onde estava montado em um Suicune. Admito isso. Meu Deus. E, não, mas tinha duas coisas que eu acho que eram primordiais, assim, na segunda geração. A primeira era o fato de que você podia capturar um Gyarados Shiny. Verdade. Puta, pode crer. Que até então, né, a gente não sabia nem o que era Shiny. Não, e aí eu levanto o porquê do Furret ser meu Pokémon favorito. O meu primeiro Pokémon Shiny não foi o Gyarados Shiny. Eu peguei um Furret Shiny na rota logo embaixo onde você pega o Gyarados. Eu não tinha ideia o que era um Pokémon Shiny e eu achava da hora porque quando eu jogava dentro da batalha aparecia um monte de estrelinha em volta dele. De estrelinha, exato. Exatamente. Só por isso. E o segundo fato, assim, inesquecível da segunda geração, obviamente, é a batalha final. Com o Red. Contra o Red, né? Isso anos depois de você zerar a liga 16 vezes até você descobrir. Porque você não sabia que tinha o Red. Exatamente. Pra você lutar com ele, você tinha que ganhar dos líderes de ginásios que ele lutou. Ou seja, você tinha... É o único jogo que você ganha, não 8, mas 16 insígnias. E lembrando que ninguém sabia acordar o Snorlax até ele não detonado. Meu, até pelo detonado era difícil, cara. Tinha que pegar a porra do sinal do rádio. Exatamente! Meu, que filha da puta! E esse sinal só funcionava se você pegasse... Na sexta-feira. E se você pegasse ele lá em Lavender. Não, e a torre do relógio tá em cima do cemitério, filha da puta. O que essa torre tá fazendo aí, cara? Ô, Goi, eu só vou desmentir que essa parte de sexta-feira só entrou no remake. Ah, beleza, então. Antes não tinha porque ele não marcava dia de semana. É verdade, faz sentido. A única coisa que me deixava meio bolado na segunda metade do Gold e Silver era porque o Brock tem um Kabutops. É? Cara, não, você não pode ter um Kabutops, velho. Cara, e o Mug falou que não contava dia. Outra revolução foi o sistema de dia e noite, né, cara? Pode crer. Não, o que me deixou putaço era o que que o Blue, que é o Gary, o que que o Gary tava fazendo em Cinnabar, velho. Tava dando um rolê. Aí depois você falava com ele ali embora, e depois você tinha que lutar com ele em Viridian. Eu tava jogando os jogos antigos outro dia, e ele fala, quando você fala com ele em Cinnabar, que ele tava treinando, porque ele diz, inclusive, que já foi o campeão da liga, mas alguém muito superior derrotou ele e tava treinando a liga de Cinnabar. E ele nunca mais tentou ganhar, né, do Lance. Cara, nunca mais. Nunca mais tentou. Irmãos, joga um Ice Beam naquela porra! Ai, que da hora, cara. Coitado do Blue. Não, eu confesso que uma coisa que me deixou triste foi o fato do Lance ser o campeão. E o Lance é o Lance. Eu esperava um personagem... O Lance é o Lance. Eu esperava um personagem novo. Não, o Lance é badass, velho. Para. Sweet semen of baby Jesus, get yourself a Dragonite. Depois que eu descobri que o Red era o seu adversário final, eu achei que, tipo, ele foi meio que jogado de escanteio, sabe? É, porque... Não, mas... É, se você parar pra pensar, o Lance, ele não é qualquer um. Porque se ele é campeão... Meu, ele usa 3 Dragonite, velho. Que bosta de time. Não tinha dragão pra ele usar na época. Mas foi com esse time que ele ganhou do Red. O Red, ele abandonou porque o mundo era muito fácil pra ele, rapaz. Você acha que ele perdeu pra dragão? Você tá de sacanagem, mano? A única coisa maneira é que o Lance usava uma capa. E eu respeito o cara que usa uma capa. Momentos marcantes da segunda geração. Primeiro, o cabeça. Acredito que, diferente de vocês, quando eu ganhei o meu Game Boy Color, já existia a segunda geração completa de Pokémon. Então eu comecei a jogar, a efetivamente jogar a sério pra terminar, pela segunda geração no Pokémon Gold meio traduzido, porque os Pokémons eram os nomes em japoneses escritos em inglês. Mas o que eu me lembro dessa época é que foi uma época em que eu tive a chance de jogar o jogo praticamente inteiro junto com um amigo, tipo, cada um com a sua fita. E um ajudando o outro, cara, aqui você faz isso, tenta fazer isso, ó, pega esse Pokémon. Então, cara, eu lembro que era uma interação muito legal de eu estar com alguém treinando junto, entendeu? O tempo todo. E eu tinha a sorte de ter o Cabo Link. Cara, eu lembro que eram momentos muito legais, assim, cara. Era todo dia o intervalo, levar o Game Boy, eu ir na casa dele, ele em casa. Você tinha um Cabo Link? É, eu só comecei a jogar assim na terceira, então pra mim a segunda ainda foi meio alone. Eu só comecei a jogar assim na quarta, cara. Fica Eu comecei a jogar assim na terceira. O meu momento, assim, marcante, acho que da segunda geração, é em game também. Acho que não tem nada... Tirando o fato de eu ter conseguido o Pokémon Cristal original e tal, que eu já contei várias vezes, né? E hoje... Que eu ia chorando com o Pokémon Cristal. Abraçado. Se você ouvir o cast, você vai chorar, Guizinho. Eu acho que uma parte muito foda do jogo era quando você saía da caverna de gelo e chegava na cidade de Blackthorn. É verdade. Cara. Que era eu acho que era uma das cidades mais legais do jogo até hoje, eu acho. Por causa daquele Dragon's Den até hoje. Cara, eu vou ser sincero. Eu fiquei meses pra passar daquele puzzle na caverna de gelo. Escorregando! Eu e meu amigo travados meses até que ele conseguiu passar na cagada e eu fiquei lá, pá, pá, e dava errado, e pá. Não, e era sempre na cagada, porque naquela época ninguém pensava em como resolver o puzzle. Você andava pra qualquer lado, caraca. Isso é uma frustração foda na minha vida, velho, essa caverna de gelo. Olha, o meu momento marcante vem logo depois do Kiba, porque quando você passa a caverna, foi o momento que eu encontrei meu Pokémon favorito mesmo. Porque tinha o Dragonite no Red e Blue, mas era muito difícil e eu não conseguia, não tinha saco de ficar treinando, porque você capturava o Dratini com um level muito baixo e eu não tinha o saco necessário na época pra fazer o Dratini. Eu pensava, eu quero jogar, foda-se isso daí, eu não quero escolher. Foi com Gold e Silver que eu falei, cara, esse é o meu Pokémon favorito. Eu capturei o Dragonite, o Dratini, evolui pro Dragonite e até hoje foi muito difícil. Eu acho o Dratini muito mais legal que o Dragonite. A porra desse dragão evoluindo 55, irmão. Isso é mancada, cara. Para com isso, velho. É mancada. Na época era absurdo. Hoje em dia é meio que normal, né? Mas na época era absurdo. Hoje em dia você tem o Hydreigon. Não, hoje você tem a porra do Hydreigon. Que filha da puta. Hydreigon é filha da puta. E Mugi, ó, só pra constar, acho que a geração mais gay do Dragonite é a segunda. Ele tá tirando com a cara, vou te dar um beijinho. Pega a Sprite. pega a Sprite. Vai se fuder. Tá aqui, ó, vou mandar, pera aí. Na primeira geração, ele primeiro tá fazendo cara de mal, né? Cara, o meu momento marcante com a segunda geração não foi nem dentro do jogo, foi fora do jogo. Porque a minha tia tava no Japão. Tipo, ela sabia que eu gostava de Pokémon e tal. Só que eu tinha um Game Boy, eu tinha os jogos já. Eu tinha um Pokémon Silver, que eu juntei um dinheirinho pra comprar, né? Porque minha mãe não tinha condições também. E eu tinha o Green que minha outra tia que tinha ido pro Japão tinha me mandado. E, cara, minha tia que tava lá, me mandou, não mandou pra mim. Mandou pra todo mundo. Só que ela mandou uma maleta personalizada. Quando eu abri aquela maleta, tinha um cartucho do Pokémon Red, um do Blue, um do Green, um do Yellow, um do Pokémon Gold, um do Silver, um do Cristal e um do Super Pokémon Pinball e um Game Boy Color dentro. Pena que eu não pego essa. Caraca, velho, eu fiquei... Nossa, eu tava muito histérico aquele dia, cara. O problema é que a gente teve que dividir, tipo, meio que dividiu tudo, né? E o Game Boy ficou com um primo meu que não tinha. Mas, caraca, velho, eu não tô com nenhuma fita mais deles, até porque minhas fitas de Game Boy eu emprestei tudo pro meu primo. E eu não sei se ele tem essa caixa guardada ainda, eu espero que ele tenha e eu pretendo comprar dele se ele ainda tiver essa caixa guardada. Eu vou ser sincero, Panda, nesse contexto eu acho que eu teria seriamente pensado em assassinar os meus primos. Valeria muito a pena. Eu teria simplesmente agido. Assim, eu meio que dei spoiler no momento favorito, porque ter pego o meu Fudge Shine foi o ápice. E até hoje é meu momento favorito de que eu tenho jogado Pokémon até hoje, sabe? Só que, fora isso, cara, eu acho que teria que ser o... aquele negócio quando você descobre que os três lendários, os três achos estão andando pelo mapa, tá ligado? E aí você fica, e você começa aquela quest épica de duas semanas pra tentar pegar um, porque ele sempre fugia, e você não aceitava continuar a história com um lendário que você sabia onde tá, mas não conseguia capturar. Então foi, é isso, cara. Eu não consegui capturar, mas tentar de qualquer maneira. Olha, a minha cabeça de que não manjava nada de programação, de jogo. Quando eu tava lutando com um cara e eu dava um cacete nele usando o Ho-Ho, o mínimo que eu esperava é que quando terminasse a batalha, ele ficasse assustado e falava: caralho, um Ho-Ho. Eu falava: cara, não, ele agiu normal. Tipo, cara, eu tô jogando um Pokémon lendário, filha da puta, em você, cara. Só tem um dessa porra. Certeza, né, cara? E ele não reagia. O cara agia como se ele tivesse uns três na casa dele, né? Finalizando a segunda geração, vamos para a terceira, que quem vai falar sou eu, porque eu sou apaixonado pela terceira geração. Você não é o único. eu vou... Panda não curtiu. Eu nunca tinha jogado até este ano. A terceira geração, ela introduziu mudanças drásticas na franquia Pokémon. Porque pela primeira vez a gente tinha um poder de processamento um pouquinho maior do que os Game Boys, né? E aí a gente teve mais 135 novos Pokémons nas versões Rubi e Safira, que totalizaram 386 Pokémon. Era uma coisa absurda, porque começou a se tornar muito difícil completar a Pokédex, sabe? É impossível, né? E pela primeira vez o jogo ele não se passava num continente que parecia uma coisa vasta, ele se passava numa ilha. Não que ela fosse menor que os continentes anteriores, né, porque Hoenn é maior, mas ela se passava numa ilha pouco diferente, que era uma coisa mais tropical, tinha um negócio um pouquinho diferente do normal. Água pra tudo quanto é lado. Água pra tudo quanto é lado. Foi aí que nessa geração que a gente teve a ascensão do tipo de água também, né, porque foi aí que a gente teve muito Pokémon de água. Tinha Pokémon de água em qualquer lugar, cara. Na terceira geração a gente teve uma versão especial chamada Emerald, que era Esmeralda, né, pra nós. Esmeralda. E ela trazia umas mudanças interessantes, que ela adicionou a Battle Tower, né, que era a torre de batalha, onde você podia enfrentar outros monstrinhos aí pra testar habilidades, fazer umas coisas absurdas, né. Fora que o seu personagem tava vestido de militar. Toda a roupa dele era camuflada por alguma razão. Exatamente. Nesse Pokémon, entrou uma coisa muito filha da puta que eu odiei, porque ele tirou totalmente o meu counter de matar fantasmas com o Earthquake. Levitate. Que era o Levitate. Esse jogo, na verdade, ele entrou as habilidades. E teve também a criação dos EVs e dos IVs. Na verdade, os EVs eles já tinham na segunda geração, mas não fazia quase diferença nesse. Não, fazia diferença, mas não era claro. Era algo que, assim, você tinha que ser muito hardcore pra saber. Exatamente. Na terceira geração, isso ficou mais claro, mais simples de entender. E o jogo em si te facilitava um pouco pra você entender isso. A terceira geração ainda teve uma coisa, que foi a primeira vez que eles levaram os golpes de alteração de estados a sério. Então, por exemplo... Cara, por exemplo, dois Sword Dance na terceira geração era absurdo, assim. Aham. Uhum. Você não parava. Era muito foda. Uma coisa interessante também nessa geração é que a gente teve a criação das natures, que mudaram tudo, que tipo, fizeram com que um Pokémon jamais fosse igual ao outro. Cara, né? Parando pra pensar agora, a terceira geração foi o que criou as batalhas competitivas que a gente conhece hoje, né? Porque... Exatamente. Não, porque com os IVs, dá pra pensar, das naturezas e as habilidades, é basicamente a receita da batalha competitiva. E o Cabo Link de quatro pontas. Exatamente. Aí o Cabo Link de quatro pontas, ele tinha uma função especial, que ele servia para fazer multibatalhas, que eram batalhas entre quatro pessoas, já que o jogo permitia que você pudesse fazer batalhas em dupla. Era bonito, o negócio era bonito. Eu tenho que falar, porque... habilidades são uma coisa filha da puta que mudaram muito o metagame. Mudaram muito o metagame. Estragaram o Earthquake pra mim. Não, Earthquake ainda continua... Ainda é o melhor ataque, tecnicamente, mas... Ainda é motherfucker. Eu sou Flametrower Surf. Eu adoro Surf, cara. Surf. E a gente recebeu um dragão de verdade, né? A geração com o dragão. Não. A gente teve o Salamence. Um dragão sério. O Salamence. Teve um dragão de verdade e teve um dragão de mentira, né? Que foi o Flygon. Flygon, eu gosto do Flygon. E pior que eu curto o Flygon, velho. Ele é zoado, mas eu curto o Flygon. Pra mim, o Flygon não é nada mais do que uma barata voadora, cara. Exatamente. Barata voadora. Vou seguir a ideia do Mugi. Trico, Torchic ou Mudkip? Cara, essa... Mudkip. Olha, eu vou ser sincero pra vocês que eu nunca tive o Skeptile. Então, cara, era Torchic. Blaziken. Meu, eu adorava Mudkip só pelo Swampert ser água e terra. Não toma golpe elétrico, cara. O Swampert era uma máquina de matar. Cara, ele só perdia... Eu lembro que ele só tinha dano absurdo pra Grass, velho. Só. E quase ninguém usava Grass em batalha competitiva. É, mas nos iniciais eu tenho que falar uma coisa. Eu joguei muito, muito o Sapphire. E eu resetei aquele jogo incontáveis vezes. Que eu zerei a liga e comecei de novo. Então eu já tive começos com o Mudkip, eu já tive começos com o Torchic, eu já tive começos com o Trico. E eu tenho que falar até hoje... Eu acho que o único Pokémon de planta que eu me assimilho bem pra começar é o Trico. Ah, não. Na quarta geração, planta é... A quarta geração, pra mim, é planta. Mas a terceira... Mas, por ordem, se for pra escolher, tem que ser o Torchic. Cara, é Blaze Kick, velho. Meu, não. Ele virava uma galinha que chutava, velho. Porra, Blaze Kick? Era meu galo. Mas os lendários dessa geração, Kyogre, Groudon e Rayquaza... OP. É, na verdade, essa geração teve uma chuva de lendária, né? Porque a gente teve muito. OP, né, cara? Além desses três, além dos dois, né? Tinha o Rayquaza, que era o rei dos dragões, né? Na época ele foi um dragão absurdo. Que era o hype. Que você capturava ele no level 70, era uma coisa tipo Mewtwo, sabe? Era um dragão chinês, cara. É, além deles, tinha uma dupla, que era o Latios e a Latias, que todo mundo gostava muito. Latios for the win. Eu preferia Latias, porque eu jogava Safira e eu tinha Latias. E tinha também o Regice, Regirock e Registeel. Parabéns pra quem conseguiu descobrir como é que pega, na real. Na real, é tipo mil! Cara, é. Cara, você tinha que fazer uma combinação tão absurda, você tinha que ter um Relicante... E um Wailord. Que eram dois pokémons chatíssimos de capturar. Cara, Relicante, que pokémon inútil! Puta que pariu, velho. Relicante... O Relicante, coitado dele, é tipo velho, ele é tipo 80 anos os Pokémon. Meu, cara. É o Pokémon preferido do Sage, cara. Claro que é, é o único Pokémon que tem a idade dele. E fora isso, teve também, né, o Girat e o Deoxys. Que ninguém pegou essa porra, velho. Na verdade, foi a primeira vez que teve no Brasil uma distribuição. E eu não sabia. Que eu lembro que era na Blockbuster. Nem existe mais Blockbuster, quase. É, não tinha Blockbuster em Marília. E teve a distribuição do Jirachi, do Jokes não teve. Mas você ficou sabendo? Você fez isso? Ou você ficou sabendo? Não, eu fiquei sabendo pela internet, muito tempo depois. Exatamente, pô. E eu acho que essa geração, ela desenvolveu muito, acho que pra franquia em sentido de batalha competitiva. Acho que foi a que mais desenvolveu. Tanto pelo fato deles colocarem muitas coisas que diferenciavam um Pokémon do outro, quanto pelo fato deles divulgarem essas informações de forma não tão clara pro público. Porque aí o pessoal começou a ir atrás, sabe, das coisas. Eu tenho um hábito estranho quanto a Pokémon FireRed e Leafeon, e não me julguem por isso, tá? É, acho que ficou famoso há um tempo atrás, eu já conheci um pouco antes, que é aquele patch que você aplica na Sons, que transforma todos os pokémons em garotas vestidas de pokémon. Meu Deus! E eu só consigo jogar Pokémon FireRed e Leafeon com o patch aplicado. Fica a dica, eu não sei porquê. O Pokémon Fire Red Leaf Green, a graça dele principalmente é que era, mudava todo o design, desde o seu personagem até as sprites eram todas novas, cara. Tudo novo, o jogo inteiro refeito. Não foi uma remasterização, foi um remake mesmo. Eles se refizeram, tipo, jogaram todo o jogo anterior fora e fizeram de novo, sabe? Prosseguindo, vamos ver agora. Eu quero que vocês me falem qual é o momento mais marcante da terceira geração. Olha, a terceira geração eu tenho vários momentos marcantes. Começo principal, vou colocar um negócio. Você começava no matinho que você podia capturar um Loted e o Haltz. Você já começava... E Sir Kirti. Já... Betahilti e pronto, né, cara? Haltz era foda, velho. Você que já podia capturar começando um monte de coisa, velho. Tipo, tá pronto o time, né? Tá feito o time. É, outra coisa que me marcou muito... Foi o fato de eu ter capturado o meu primeiro Pokémon Shiny, que foi um Zubat. Olha só. Pegou um merda, Shiny. Não, o Crobat é legal, vai. É igual eu que peguei um Linone Shiny. O que eu vou querer um Linone? O Linone é o Furret pirata, velho. O que me marcou, eu acho que uma coisa interessante, acho que não sei se marcou pra vocês. Primeira coisa, base secreta. Pode crer. Eu gastei mais tempo em base secreta do que jogando, mano. Eu gastei mais tempo decorando a base secreta do que jogando. Exatamente. Segunda coisa, o fato de você poder fazer o mix e pegar as bases secretas dos seus amigos. Cara. Dava? Nossa, era muito legal fazer isso, cara. E você ia até a base secreta dele, ele tava lá e você podia lutar com o time dele lá. A gente fazia isso, a gente combinava, tipo, põe um Pokémon tal, tal e tal e tal, pra eu treinar contra ele. Aí você ia, fazia a mixagem e ficava salvo o time dele no seu cartucho. Eu lembrei de um negócio agora, e eu tenho que admitir que eu passei mais tempo com isso do que jogando a liga, que foi Pokémon Contest. Cara, aquilo... Não, era Pokémon Contest e fazer aquela porra do... Como é que chamava? Do Berry Crusher. O Berry Crusher. Cara! Meu, o Berry Crush era legal. Outra coisa interessante desse jogo é a que eu gostava pra caramba, era a disputa da equipe Aqua com a equipe Magma. Que você chegava no alto do vulcão, e eles estavam, tipo, brigando lá em cima, era muito legal aquilo. Trama do mal desse jogo é minha favorita. Eu gosto mais do Team Plasma, como equipe, tá ligado? Mas a trama eu acho que é mais da hora. É que eles meio que foderam o mundo sem querer, né? Exatamente. Sem querer, desculpa, né? Foi mal, gente. Não, eu acho no Esmeralda ainda mais interessante, porque eles foderam o mundo sem querer e apareceu o Rayquaza pra arrumar, tá ligado? E alguém consertou, né, cara? Não, e de certa forma a culpa é meio que sua também, porque você pega aquelas bolas... eu não lembro como é que era, a Blue Sphere e Red Sphere. Blue Orb e Red Orb. Orb, né, Orb, é verdade. Você tá meio na merda também, né, você meio que cagou aquela. Um momento marcante dessa geração pra mim foi antes de eu jogar ela, quando o meu amigo, porque eu não sei se vocês sabem, mas como eu era do interior... As coisas não chegavam. Isso é. Interior. É nóis, cabeça. Não chegavam as coisas. Então, cara, você sabe quando que ia chegar Game Boy Advance e Pokémon Rubi Safira no interior? Nunca, velho. E aí eu tinha um amigo que tinha o primo da capital, que ele já tinha acesso. Aí quando esse meu amigo voltou e falou, cara, o novo Pokémon, a porta é porta que abre automático, como que chama? A porta do centro, né? A porta do centro tem escada rolante. Eu falei, mentira, até parece, velho. Você tá nunca, velho. Óbvio que não, velho. É mentira. Mentira. Escada rolante? Bullshit. É igual círculos em Minecraft, né? Mentira, não existe isso. Até parece escada rolante. Você tá maluco, velho? Escada rolante. Ele falou que dava pra correr. Eu falei, ah, tá bom. Vai mentir pra mim. Correr, velho. Que correr? Nossa, eu lembro que eu demorei um pouquinho pra descobrir que dava pra correr. Ela me deu item, mas eu não sabia o que era, tipo... É apertar B, né, cara? Aí uma hora eu tava lá, apertei o B sem querer, eu vi que ele andou rápido. Era isso que eu precisava. Meu mundo caiu. A sua vida nunca mais é a mesma, né, cara? Você vai jogar Pokémon antigo e você segura o B. É, e tem outra coisa boa, que nessa geração foi onde surgiu o Pokémon mais da hora, que eu gosto mais do design até hoje, que é o Absol, cara. Na real, o Pokémon... O Absol é maneiro. É a bosta, mas é maneiro. É uma bosta, mas é maneiro. Não, eu achava o Tropius muito legal. Pena que ele também é uma bosta, né? E eu gostava do Aggron, até eu descobrir que ele é o Pokémon mais fácil de dar counter, tipo, no mundo. Finalizando a terceira geração, vamos para a quarta geração, obviamente. E quem vai falar dela é o Cabeça. A quarta geração de Pokémon, aquela que eu mais joguei em questão de tempo, sem sombra de dúvida. A quarta geração chegou em 2006, já no Nintendo DS, né? Seguindo a ordem de cada geração mais ou menos em um portátil, né? Até aí, praticamente. Exatamente. Começou com Diamante e Pérola, Diamond Pearl, que trouxeram 107 novos Pokémons. Uma história mais complexa do que os anteriores, assim, até razoavelmente mais complexa, desde a parte de mitologia, que tinha o Palkia, o Dialga, até da questão da própria equipe rival, e se passava no continente de Sinnoh, um continente que tinha como característica que ele era mais montanhoso e com mais cavernas, então você tinha até um modo novo de você entrar embaixo da terra e bater em paredes com picareta. Que foi onde eu gastei a maioria do meu tempo. Muito tempo, cara, nisso. Muito tempo até achar pedras e, cara, muito... Muito tempo. Eu não sabia nem o que achava, eu gostava só de minerar, só isso que eu gostava. Eu nunca me dei bem minerando, eu, na verdade, achava um saco. Na verdade, essa geração foi a que eu menos joguei, pra ser sincero. Essa foi a que eu menos joguei também, pra ser sincero. Não, essa foi a que eu mais joguei, cara. É, então, além disso, ela trouxe a inovação de você poder jogar online com a facilidade absurda. Que foi quando eu comecei a jogar com meus amigos. É, eu comecei a jogar competitivo. É porque o DS permitia conectividade online mais fácil, né? Olha isso, 2006, né, cara? Primeiro Pokémon Online, 2006. Exato, cara. Isso era fantástico na época, né, cara? Quando você podia jogar Pokémon com pessoas de todo mundo, foi uma puta inovação, principalmente pro metagame online competitivo. Mas acho que teve um negócio mais importante no metagame nessa geração, né? É de separação de golpes em físicos especiais, cada golpe. Exatamente. Antes era o tipo, né, que definia isso. Agora é o golpe. Exato. Isso é genial. E tem até o cheat, pra você saber, quando você vai jogar jogo da geração anterior, acho que a maioria das pessoas vai procurar uma tabela de tipo, né, cara? Isso. Pra saber o que é físico e especial. Essa tem o... Tem uma dica que eu vou dar pra todos vocês, pra vocês nunca mais esquecerem. Todas as evoluções do Eevee e Dragão são especiais. Na verdade, você tinha os golpes, eles mostravam pra você, né? Mas é mais fácil decorar todas as evoluções do Eevee e Dragão. O que não fazia muito sentido, porque Pokémon Metálico... Ah, não, Metálico não. Pokémon Dark ter golpe especial também não faz tanto sentido assim. E nem Dragão ser especial também não faz muito sentido. Porque a maioria dos golpes dos dragões tem natureza física, né? Mas aí na quarta geração eles arrumaram isso. Na real, quando você imagina um dragão, você imagina alguém dando porrada em alguém. Exatamente. Além disso, seguindo o que as outras versões estavam fazendo, ele trouxe a versão definitiva, como alguns chamavam, que foi a versão Platino, em que você tinha aquela coisa de não ter Pokémon exclusivos, e além disso você trazia o Giratina como Pokémon principal. Giratina era uma máquina de matar. Gelatina. Pra você capturar ele, você tinha que ir pro mundo reverso, que era uma coisa de louco aquilo, cara. Era um negócio louco pra você capturar ele. Mas era bizarro, porque você não tá acostumado a jogar 3D, velho. Não. Pokémon, velho, é pra cima e pra baixo. Não é a questão de 3D, é a questão de, tipo, você ter que andar de cabeça pra baixo, tá ligado? Exatamente, mano. Era style pra caramba. Tipo, é uma mistura de Mario Galaxy com... Pokémon fazendo Mario Galaxy antes de Mario Galaxy, né, cara? É, cara, é uma máquina. Pokémon, a quarta geração foi a que eu mais joguei, direto. Porque eu comprei os três jogos e joguei os três, então. É assim, cara. E a quarta geração foi a que trouxe mais lendários em uma geração só, né? Tinha Palkia, Dialga, Giratina, que era o trio principal. Além disso, você tinha o Cresselia, Darkrai, Charmin, Azelf, Mercip, Uxie. Nossa, e tem mais coisa nessa parada, não tem? Arceus, tem o Arceus. E o Arceus, que é o lendário... Deus Pokémon. Iniciais, Turtwig, Chinchar ou Piplup? Turtwig. Cara, Turtwig... Piplup! Turtwig. Turtwig, Earthquake, Motherfucker. Earthquake, Motherfucker. Além disso, a gente tem, eu acho que talvez o dragão mais, sei lá, inovador, que é o Garchomp, que eu acho fantástico. Garchomp é uma máquina de... Cara, ele ser dragão terra e, cara, é muito interessante. Tem alguns torneios que banem Garchomp. Ice Beam, detona. Na verdade, tem o Garchomp com o item específico que aumenta a evasiva. Ele fica em alguns campeonatos é banido quando ainda tem Sandstorm, velho. Porque ele não acerta aquela porra. É aquele negócio. O via de regra, a tier mais atual. A tier mais usada, que é da Smogon, qualquer Pokémon, via de regra, tá? Isso varia porque Pokémons piores não se importam com isso. Mas qualquer Pokémon que ganha algum status de evasiva com Sandstorm é banido. E o Garchomp, que costumava só colocar em lendários, agora não é mais. O Garchomp ele era filha da puta até no TCG. E aí tem o Pokémon favorito da minha geração, dessa geração pra mim, que é o Lucario. Lucario é uma máquina de matar! Lucario! Mario! Via de regra, em Black White 2, meu inicial favorito é do Kari. É, esse jogo, na verdade, a quarta geração, ela colocou muita mitologia dentro da série, então foi interessante. A terceira geração já colocou um pouco, mas a quarta colocou mais, né? Então foi interessante. E nessa geração a gente teve também uma coisa interessante, que foi o remake da segunda geração, Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Olha, eu lembro que essa época, quando foi anunciado, já tinha muito rumor na internet de que eles iam refazer, que iam refazer. Aí saiu coisa naquela Poké Sunday. Eu lembro que quando eu vi a notícia que abriu aquelas bolinhas dourada e prateada e falaram que ia ter o jogo, eu surtei. Caralho, Pokémon Sunday mágica, né, cara? Pokémon Heart Gold foi o jogo que eu entrei, né, no DS, porque até então eu nem tinha DS, eu tinha meio que me afastado de Pokémon. Foi onde eu voltei, né, com força total, então, pra mim, já entrando nos momentos marcantes aí, a quarta geração marca o meu retorno, né, apesar de eu ter acompanhado muito a terceira, eu fiquei o começo da quarta parado, e depois no remake eu voltei, né. Fiquei assim também. E por isso que eu falo que a Platinum, Diamond Pearl Platinum, foi as que eu joguei menos, porque eu realmente joguei menos. Eu não tinha nem DS na época, então eu não tive muita proximidade. Cara, em compensação, eu acho que o design de treinadores de Diamond Pearl Platinum é o melhor até hoje. Não, eu acho que eu gosto muito da interface do jogo, sabe? Dos menus, da mala, do Heart Gold Soul Silver, é o melhor pra mim. Aquele... Ah, o Heart Gold Soul Silver já basta dizer que você pode deixar correr automático ligado, né, cara? Isso é fantástico. É rapidão, é Game Freak, me dá pokémons, deixa meus pokémons me seguir e eu correr automaticamente, por favor. Correr automaticamente, puta, velho. E não, e outro, tem o fato também de que você pode, no Heart Gold Soul Silver, você pode usar o touchpad como A também, sabe? Você pode usar o R, o L, o A e o touchpad ao mesmo tempo. Pode crer. Na verdade, a Diamond Pearl já podia fazer isso, nas batalhas, né? Nas batalhas, não, mas o Heart Gold Soul Silver é o tempo inteiro, entendeu? Você pode fazer isso. Nas conversas, que é onde você fica apertando um monte de vez pra passar logo, era melhor. Cara, que veja bem, né, cara? É muito mais acomodável aos dedos você apertar o botão atrás do que ficar com o dedo na frente, né, cara? Então... Sim. O triste é que na quinta geração isso se perdeu, né? Ainda tá lá no menu, mas tá valendo. Você tem que ir lá e mudar L igual a A nas opções. Uma coisa tá também legal de falar, a gente teve com a Pokémon Heart Gold Soul Silver, a gente teve um aparelhinho a mais no jogo. Oh, que também podia ser mais usado, né, cara? Ah, o Pokéwalker. Eu tenho meu Pokéwalker até agora. Ah, o Pokéwalker, cara. Porque, na verdade, eu esqueci de falar no Pearl Diamond, teve o Pocket, que pra mim é o instrumento mais da hora. O dispositivo mais legal de todos os jogos, que você... Aquele de passar a cartinha? Não, Pokéwatch, cara. O Pokéwatch, que você consegue saber tudo do jogo. Você não precisa ficar indo nos lugares pra saber, entendeu? Você consegue saber quantos levels seu Pokémon que tá no Daycare passou. Ah, sim. Isso era muito bom. Uma coisa interessante no Pokéwalker era o fato de você poder se comunicar com outras pessoas, cara. Uhum. No meio da rua. Tipo, você tem um Pokéwalker, apertava o botãozinho e os Pokémon se encontravam. Nossa, como que a gente ficou fazendo isso, hein, Kiba? Como? Fora que tinha pouquinho... Você podia pegar o clássico e lendário Pikachu com Fly Surf. Sim, o lendário. Que até então ele só era distribuído assim em eventos raros que a gente no Brasil não tinha acesso. Aliás, uma coisa interessante que na quarta geração também, que a gente começou a pegar as distribuições que tinham isso, Wi-Fi, por causa do Wi-Fi. E também começou a ter coisas no Brasil relacionadas a Pokémon pra gente pegar, sabe? Essa quarta geração teve uma coisa bem legal, que ela reciclou alguns pokémons com novas evoluções. Ah, por favor, tá precisando. Sim, vários pokémons, não o Lapras, né? Porque o Lapras, ninguém lembra da porra do Lapras. Mal sabemos nós que amanhã vai ser anunciado o Mega Lapras. Eu espero, hein? Nem o Lapras, nem o Pinsir e nem o Dunsparce. Nem o Dunsparce. Dunsparce. Quem liga pro Dunsparce? Vai, vamos ser sinceros. Não, mas, ó, um pokémon que eu, pelo menos, assim, os que eu gostei de verdade, assim, que eu acho que trouxeram coisas legais, o Electivire é muito legal. O Gliscor. E, cara, o Dusknoir, pra mim, é fantástico. Eu queria falar, então, uma coisa aqui. Eu fiz o meu time completo no início da Heart Gold Soul Silver antes do primeiro ginásio. Ah, é sempre... é muito da hora isso, né, cara? Antes do primeiro ginásio, porque eu capturei quase tudo que eu precisava via Pokéwalker primeiro. O Pokéwalker dava pra você capturar muita coisa, né? Muito Pokémon. Nossa, eu capturei, meu time inicial ficou assim, era o Totodile, um Murkrow, um Elekid, Magby, Dratini, que dava pra capturar o Dratini, Munchlax. Eu capturei tudo via Pokéwalker primeiro. Por que Murkrow? Porque era voador e noturno. E Munchlax também, não. Munchlax também é zoado, vai, vamos combinar. Não, o Snorlax é um Pokémon da hora. Snorlax é um Pokémon da hora, velho. Ah, não, mas eu não tenho paciência pra usar ele. Eu sei que eu peguei o Murkrow porque eu queria um Pokémon que desse pra voar e que e ele é um Pokémon noturno, eu gostava de Pokémon noturno. Aí ele encaixou no quadro, assim. Ele não é um Pokémon bom competitivo, mas ele me encaixou no quadro da equipe para ganhar, entendeu? Todo mundo em HeartGold ou Silver começou a procurar maneiras infinitas de cheatar o Pokéwalker, né? Ventilador! Imagina, eu nem tentei colocar no ventilador. Não, eu fui longe, porque eu... E é por isso que eu gosto tanto de Pokémon, porque eles fizeram fazer coisas idiotas assim. Eu fui até os fundos de minha casa e peguei uma vitrola antiga. Eu grudei dois Pokéwalkers em cima daquele disco de vinil e coloquei a vitrola pra girar e eu ficava girando aquela manivela cada meia hora pro Pokéwalker ganhar passo. E eu juro... Mas eu juro que não funcionou. Não, o melhor jeito é você girar o pulso em 360 mais. Ah, vai. É, mas dói depois de meia hora. Não, sabe qual é o melhor jeito? Sem brincadeira, o melhor jeito? Põe no bolso e vai andar. Não! É uma boa. Eu consegui o meu assim. Pelas também. Pelas regras, não. Não, eu não gosto de seguir as regras nesse ponto. Tem que cheatar, né, cara? Tem que cheatar, obviamente. Porque o tempo que você tá andando, você não vai andar na rua treinando seus pokémons. Pra mim, a quarta geração, ela teve talvez o meu momento especial mais diferente, porque é o seguinte, talvez, não sei só pra mim, mas até ali, principalmente com o meu nível de capacidade psicológica e de... Mental, Pokémon não era mais um desafio, assim. Ele não tinha dificuldade, era legal, mas não era difícil, entendeu? Eu terminava com facilidade, que é tipo, pra mim era terminar a liga e tentar capturar todos os pokémons. Na verdade eu nunca fui muito de tentar capturar todos, mas assim, terminou a liga e tá. E com o advento do Pokémon Online, cara, o meu gameplay e a forma como eu via Pokémon se expandiu assim exponencialmente. Porque aí eu comecei a pensar pra jogar competitivamente na internet. Oh, isso é bonito. Na verdade, eu acho que é isso que a Game Freak quer. Assim, eles caminham a série pra que o jogo se torne mais fácil, mais rápido. Na verdade... E que você comece a treinar, entendeu? Eles querem te incentivar o pós-game, sabe? É, mas o Pokémon é uma coisa legal que você... Ele te dá o prazer tanto pras duas situações. Se você quiser um jogo casual, quanto um jogo hardcore. Ele agrada a todos os ambientes. Se você quiser fazer só a historinha, pá, você pode, sem problema. Que é o que muita gente faz, né, cara? E você sai recompensado por isso. Mas se você fizer como eu, o Cabeça, ou como o Mug, mas o Mug é uma bosta, jogar Pokémon competitivo, cara, é um trabalho do cacete. Sim. Mas em compensação, eu acho que pelo menos pra mim foi a melhor experiência multiplayer que eu tive. E é a mais recompensadora, porque a sua equipe, diferente de qualquer outro online, seja MOBA, seja jogo de futebol, seja Call of Duty, você tá jogando com coisas feitas pra você. Agora... São seus amigos, eles têm nomes! Exato, a equipe ela é do seu jeito, você treinou aqueles pokémons, você fez os ovos dele, você treinou o EV, então cara, você se apega àquele pokémon e àquela equipe, e cara, quando você começa a jogar competitivamente no nível razoável, é muito prazeroso. É muito recompensador, muito, cara. Muito. Eu vou emendar aqui no cabeça, então, pra falar de que eu nunca joguei pokémon competitivo, porque foi bem na época que comecei a namorar e era a minha ex, né, que puta, não curtia nada que eu gostava. Então eu fui deixando de lado Pokémon um pouco, que realmente, a quarta geração veio aí pra te ajudar a ter essa facilidade, né, da batalha competitiva, e facilitou muito, porque você não precisava mais na porra de um cabo, né, cara. Então, quando teve essa facilidade, porque eu nunca tive Game Boy Advance, o que eu joguei de terceira geração antes disso, por exemplo, Fire Red, eu joguei muito em emulador. Olha só, atenção, a gente não incentiva a pirataria. Não incentiva. Mas na época eu não tinha condições de comprar e eu jogava via emulador, e tirando a segunda e a primeira geração. E não tinha condições, né? Um emulador não tinha, realmente não tinha condições de jogar competitivo. E na época da primeira e segunda geração, whatever, esquece. Aí na quarta geração que começou a entrar muita competitividade em cima de Pokémon. Eu não entrei pra esse lado de jogar competitivamente contra outras pessoas, justamente por causa disso. Porque foi uma época que eu assim como o Kiba, eu larguei, só que muito, eu tenho certeza que eu larguei muito mais Pokémon do que o Kiba nesse período. Tanto que eu voltei a... Ah, sim, porque comigo estava sempre no meu coração. Eu voltei a jogar justamente no Heart Gold Soul Silver, que foi o que eu joguei muito demais. Joguei um pouco do Diamond Pearl também. Mas eu joguei muito mais o Heart Gold Soul Silver. Acho que foi, inclusive, o Pokémon que eu mais joguei. Que foi justamente quando eu terminei com a minha ex-namorada. Nice! E, tipo... todo tempo que eu dedicava a ela, eu comecei a dedicar a Pokémon. Cal Pokémon. É, Panda, você perdeu a primeira regra. Que é Pokémon Before Beaches. Valeu muito mais a pena. É a primeira regra. Hoje é Fair with Pokémon Before Beaches. Justo. Mas Pokémon ainda tá lá mais tempo. No fundo, você sabe quem sempre teve com você, né? Você sabe quem que tava lá desde o começo. E além disso, a vantagem do Pokémon Online nessa quarta geração é que com a gente tendo a possibilidade de usar a internet em qualidade decente... A estudar Pokémon, estudar a estratégia ficou muito mais fácil, né? Então você conversar com as pessoas e ver a estratégia deles, entrar em sites, em fóruns, no próprio Smogon, que tinha índices de estratégia, e você montar a sua, cara, realmente foi assim uma revolução em jogar Pokémon. Sim e não, porque eu acho que na terceira já existia muito, muito material, pelo menos na época que eu jogava competitivamente. Na quarta só foi um complemento da terceira. Eu acho que na terceira, eu lembro que tinha muito site que eu acessava. Eu acessava aqueles fóruns da Pokéland, que era o site mais popular da época. Hoje em dia ninguém mais usa, mas na época era muito popular. Então tinha muita informação ali, sabe? Mas é que além disso, além da tudo bem, eu realmente na terceira geração você já tinha muito material online, né? Só que não era difundido. Sim. Mas na quarta, além de você ter todo mundo podendo já jogar online e aí colocando material, você teve, querendo ou não, uma coisa que alguns gostam, outros não, mas foram as ferramentas, como por exemplo o Pokémon Online, onde todo mundo tinha direito de jogar, entendeu? Competitivamente. Não, o negócio é que até como o Kiba falou, né? Até na terceira geração, por mais que existisse todo esse sistema de jogar Pokémon competitivo, como tava engatinhando ainda todo esse negócio de internet, pouca gente pegava, entendeu? E aí, quando saiu a quarta, que pegou de verdade Pokémon Online, foi quando o pessoal começou a criar maneiras de facilitar a experiência para quem não tinha o tempo de treinar. Que foi aí que surgiu todos os simuladores, entendeu? Entendemos. Quinta geração, quem vai falar é o Goi. A quinta geração ela já veio em 2010 de novo pro Nintendo DS, quebrando um pouco aquele paradigma de que cada geração atual ia vir um console novo. Ela ainda veio no DS. E são os jogos Black e White, né? Elas foram lançadas em 2010. E foi o primeiro jogo em que foi tendo um reboot parcial da série. Porque você não tava mais naqueles continentes que eram meio que elaborados a partir das ilhas do Japão, que eram um pouco mais. Rural e tal. Elas eram focadas em cidades grandes, né? Que é, no caso, o Nova, que é a geração atual, que tem muitas semelhanças com o Nova York, né? Agora do mundo real. Exatamente. Eu acho que deu uma modernizada extremamente forte, assim, na série. A gente tava muito no interiorzinho, sabe? Na ilha tropical, sabe? E em Black White foram trazidos pra nós mais 156 novos Pokémons, né? É muita coisa num jogo só. Já são 649. Totalizando 649. Foi a geração que trouxe os pokémons visualmente mais feios, na minha opinião. Sério? Mais feios. Essa geração foi aquela que virou... Lembra do Temos que Pegar? Deixa pra lá. Cara, eu discordo, cara. Assim, eu gosto muito dos designs anteriores, mas eu gostei muito mais do design de Black White, cara. Não, assim, não, eu acho assim, eu... eu comecei a gostar. Tipo, eu aprendi a gostar. No começo eu achei muito estranho. É aquele negócio. Eu me senti jogando aqueles hack room do passado, sabe? Hack room? Mas depois eu me acostumei. Sério. Não vou falar que eu não gostei. Eu adorei a quinta geração. Mas no começo eu tive essa sensação. Você sabe por que eu comecei a gostar da quinta geração? Com o TCG, cara. Eu acho que o TCG me ajudou muito a gostar mais dos pokémons da quinta geração. Eu acho que eu também. Eu tô dentro. Pode ser, foi a época que a gente começou a jogar muito Pokémon TCG e a gente conheceu bastante, é verdade. Mas eu lembro que eu demorei um pouquinho pra assimilar, vamos dizer assim, os novos Pokémon. Então assim, o pessoal fala mal dos designs, eles ficam falando, mostra o Vanilluxe, fala Pokémon Sorvete, que merda é essa? Mas o pessoal não percebe que tinha coisa muito escrota também, todas as gerações tiveram, inclusive na primeira. É aquilo, como você jogou aquilo quando você era menor, você guarda aquilo num lugar especial, entendeu? Mas exatamente, eu acho que é aquela coisa, além de você como é criança, seu senso crítico é muito baixo, você tinha o anime, até eu pelo menos assisti tranquilamente até a terceira geração, o anime. Eu assisto até hoje. Não, mas eu assistia regularmente tipo, na televisão, assim, hoje eu assisto. Mas eu assisto pro lado. Eu acompanhei bem até a terceira geração. Então você conseguia assimilar com mais facilidade. A quarta, ela teve até uma quantidade mais enxuta de pokémons. Mas como o Black White, primeiro, ele falou pra você no Black White normal. Ele falou, cara, você só vai poder capturar esses 156. Você não vai ter acesso aos antigos. Muita gente torceu o nariz. E realmente, eu também tive uma dificuldade em absorver grande parte dos pokémons. Não foram todos. Eu realmente me afeiçoar. E eu acho que o sentimento de, cara, qual será a evolução desse pokémon? Eu perdi um pouco na quinta geração. Talvez porque ele, quando chegou em 2010, eu tava no terceiro ano do colégio, então foi um ano bem conturbado. Pra mim, eu não tive quase tempo. Então, eu apreciei muito pouco os primeiros, tanto o Black quanto o White. E eu acho que isso facilitou a minha, vamos dizer assim, a minha rejeição a esses novos Pokémon. Eu acho que justamente pelo contrário. Eu não tenho problema, assim, posso ser um pouco diferente, mas eu não tenho problema em fazer caras e bocas com o design dos Pokémon, entendeu? Inclusive, eu gosto mais quando eles mudam pra caramba, que eles fizeram em Black White, porque eu, quando eles mudam, eu tenho aquela sensação de entrar num mundo em que eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Eu não conhecia, eu conhecia a maioria, porque eu lembro de estar no mesmo chat que o Mugiwara quando saiu a Pokédex de Black White no Cerebia, a gente ficar especulando sobre todos os pokémons que iam sair. Só que eu entrei no mundo, tá ligado? Cego, eu não sabia que nível que tal coisa evoluía, eu só sabia que tinha aquele negócio. E foi nessa experiência, pra mim foi como ter jogado o Pokémon Red e Pokémon Blue de novo, tá ligado? Eu não sabia que nível evoluía, então eu me diverti pra caramba. Ah, entendi. Eu não sei. Eu achei esse Pokémon, o mapa dele, as fases, bem confuso pra mim. Eu normalmente absorvia muito bem, mas eu ficava confuso realmente. A dificuldade de colocar o mapa na minha cabeça e falar, cara, eu sei que se eu sair por aqui, eu vou cair nesse lugar. Eu tive muita dificuldade disso, principalmente naquela cidade central de 668 mil saídas. Que porra é aquela que você não sabe pra onde você vai? Caixa de Pandora, você entra e não sai pra lugar nenhum. É, a pergunta que não quer calar. Sneave, The Pig ou Oshawott? Depende, peraí. É Black White ou Black White 2? Black, não, é a geração, é a quinta geração. Então é Lucario. Lucario. Riolo. Ah, pra quem não sabe, a piada é que logo depois de saíram o Black White, né, no ano seguinte saiu o Black White 2, que foi a segunda vez em que houve um jogo com sequência direta pra história, entendeu? Black White, ele teve a história até o momento mais complexa e mais amarrada de todos os pokémons. A gente até comentou bastante aí em podcasts antigos sobre a história de Pokémon Black White. No cast de chefões a gente falou bastante, no cast de Pokémon Parte 1 também. Jogos que nos marcaram. Que foi aonde a série assim teve a história mais envolvente, vamos dizer assim, com o jogador. E Black White 2, por mais que não tenha assim, tido uma continuação tão envolvente, serviu pra amarrar o mundo, pra saber o que aconteceu no mundo. Isso. Porra, como não teve envolvente, cara, você teve um barco voador, cara, que jogava gelo na cidade. Isso é bonito, cara. Mas eu não me surpreendi tanto com Black White 2 que nem eu fiz com Black White. Meu, não. Quando o barco congelou a cidade, eu falei, caralho, que foda. Eu também. Eu fiquei, caralho! Na verdade, quando eu li um barco voador, eu falei, caralho. Não, ele ficou maluco, cara, você não tem noção. É o Chique do filme. É, mas a piada do Riolo é que no Black White 2, você óbvio que tem os 3 reais, mas como eu acho, eu posso falar, eu acho que eu vou... O primeiro matinho que você tem? Eu acho que eu vou falar por todos nós que os lendários, que os iniciais da quinta geração foram os mais fraquinhos, na minha opinião. Ah, eu também acho. Eu também acho muito. Eu acho muito forte o fato deles serem os mais fraquinhos, entendeu? Muito, muito. É, e o fato de serem os mais fraquinhos logo, bem cedo no jogo, você poder capturar o Riolo, fez com que muita gente pegasse um inicial qualquer e corresse e pegasse o Riolo e esquecesse o inicial. O Riolo e o Growlithe, né? O Riolo e o Growlithe. É, então, tá vendo? Riolo e Growlithe. No meu caso, Riolo e Elekid, né? Mas você jogou ali com iniciais que não eram realmente iniciais, mas que você levou pela sua aventura inteira e que foram significativos. Porque não foram um ratatá que você pega e nunca mais usa, entendeu? Porque ele é muito ruim. E assim a gente foi levando, cara. Bom, a outra pergunta que não quer calar. Zekrom, Reshiram ou Kyurem? Kyurem. Kyurem. Na verdade, Kyurem Black. Não, eu vou contra, eu gosto do Zekrom, eu acho ele mais legal. Kyurem Black é ótimo. Nada contra o Cabeça, não tô favorecendo seu irmão, tá, Cabeça? Ah, é verdade, Cabeça. Eu entendo. O Goizinho não deve estar entendendo muito, né? É, o sobrenome do Cabeça é Reshiram, sei. Não, é que ele não sabe é que o irmão do Cabeça comenta os podcasts como Vinícius Zekrom, né? Isso eu não sabia. Só de sacanagem. Só de sacanagem. E uma coisa legal também na quinta geração é que ao invés de um trio de lendárias, a gente teve dois trios de lendárias. O primeiro foi Thandurus, Tornadus e Landorus. E o terceiro foi Virizion, Terrakion e Cobalion. Virizion, que é o mais da hora dos trios. Ah, eu acho Cobalion. Não... Eu prefiro o Terrakion. Eu gosto do Tornados porque eu tinha uma estratégia com Tornados no TCG que era foda. Nessa geração, os mils dessa geração foram horríveis. Foi o Keldeo, o Meloetta e o Genesect. Cara, o Keldeo é forte, cara. Mas ele é feio pra caralho. Mas é My Hero Pony, mano. Não, ele é... E tem a Meloetta, que é uma versão da Lady Gaga meio bizarra, tá ligado? Cara, é aquele negócio. O Keldeo é decente em competitivo, a Meloetta é uma bosta, e fica a dica aí, né? E o Genesect era o spoiler da próxima geração, né? Exatamente, Genesect é o spoiler. E aí, momentos marcantes aí de cada um. Ah, putz, velho. Descobri que tem um Riolo? Descobri que eu posso pegar o Riolo? Não, acho que o meu momento marcante eu já falei, foi o barco voador congelando a cidade, achei muito foda. Ah, porra, pior que o meu também foi, velho, o barco voador é foda, velho. Não, cara, eu acho que muito mais surpreendente que o barco voador foi um castelo do Plasma atrás da Liga... Da Liga. Escondido, não é nem atrás, ele tá escondido lá na montanha, né? Cara, aquilo foi uma máquina, barco voador é o caralho, super complexo. Olha, o meu escondido. Momento favorito da quinta geração, eu acho que foi o TCG. Não, aí eu acho justo e concordo até. Não, tem um outro momento importante também, que é o fato de você poder lutar com o Red, né, de novo. É, o Black White 2, ele fez a mistureba de treinadores e toda putaria. Eu acho que eu até entendo o que a Game Freak fez. Como ia ser o último jogo do DS, eles falaram, vamos acabar com... A gente já fez um bom jogo, tá ligado? Uma boa história, muito bom no primeiro. Mas olha, eu acho que isso mostra que o Black White 1 não foi bem aceito. Nem aqui, nem lá. Eu acho que é o contrário. Não, eu... Eu acho que é o contrário, cara. Não, eu sinto que a galera queria mais clássico do que inovação. E aí eles colocaram isso pra você, pokémons antigos do começo, você pode enfrentar os treinadores antigos, entendeu? Eu acho que na primeira, quando eles impuseram pra você assim, olha, você vai ter que jogar com esse 156 novo, a galera foi, opa, peraí. O meu momento marcante nessa geração foi que pela primeira vez eu comecei a... Eu me perguntei se eu tava fazendo tudo errado. Cara, quando eles falaram a questão do Pokémon ser livre, eu falei, cara, será que eu tô sendo um filho da puta? Durante 10 anos, velho. Ah, puta, pode crer. Cara, que merda de pessoa sou eu, entendeu? Eu sou um escrotinho, né? Nem pra ser um Pokémon Ranger, né, cara? Até que aí, mas logicamente você entende que não é bem isso, tá tudo bem, tá tudo bonito, meus Pokémons gostam de mim, não sei o quê. Quem que falou pra mim que era apaixonado pela Eleza, velho? Eu não lembro, velho. Eu gosto da Eleza. Eu gosto dela porque eu acho ela estilosa e porque a música dela é toda mixada quando você entra no ginásio. mas ela é praticamente a idol lá no Japão. Eu tenho até uma fanpage que eu sigo que é a Eleza Diva Geek. cara, que... É sério. Aqui, ó, vou mandar o link. Vou pôr na postagem também o link. Lesa Diva Geek. E essa geração também me trouxe uma pergunta muito boa, que é a seguinte. Até onde eu sei, eu posso estar falando uma besteira por não ter jogado muito, mas nem o Zekrom, nem o Reshiram, eles aprendem Fly, correto? É verdade. E aí o N chega com aquela porra voando. Eu falei, cara, como? Me ensina! Porque ele pode ou não. Porque ele pode ou não. Cara, o que, que você tá fazendo, velho? Tipo, N, volta pra casa, você tá bêbado, tá? Bom, a gente já falou bastante aí das 5 gerações lançadas de Pokémon. E como vocês sabem, não se fala em outra coisa, se você não mora em uma caverna sem internet, você não deve não saber disso. Se você não é o Tarzan, você deve saber disso. Os próximos jogos, a 6ª geração de Pokémon, deve ser lançada amanhã. Ah, olha, agora eu já sei quando vai sair. Que é feriado, dia 12. Pra quem está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, os jogos de Pokémon devem sair amanhã, no dia 12 de outubro, por isso nós pegamos o hype, sim, foi proposital. E a gente vai falar um pouquinho agora pra vocês da 6ª geração, quem tem coragem? Eu quero, porque. Ah, vai! Se liberta, Goi! Se liberta, Goi! Olô, o cara tá tendo orgasmo, velho! Vai, filho! Só queria deixar avisado que a Meganium já era Mega antes de ser legal, tá? Eu acho legal que ela vai ser Mega Meganium e vai ter o Mega e o Mega. Mega e a Mega, velho. Então, pra vocês, aqui amanhã, crianças, se vocês estão escutando no dia 12, vocês deviam estar comprando Pokémon enquanto escutam isso. Pokémon X e Y, os dois novos jogos da série Pokémon, da 6ª geração, obviamente, eles se passam na região de Kalos, que é muito baseada na França, diretamente baseada na França, inclusive uma Torre Eiffel, whatever, lá no fundinho dos trailers. Inclusive o mapa é o mesmo mapa da França, só que desenhado diferente. Aliás, não só o mapa é o mesmo, como o próprio local de Paris é o mesmo local onde da capital, né, onde tem a torre, é o mesmo local onde está Paris, né, no mapa da França. Continuando aquele tema da quinta geração, de pegar lugares importantes do mundo e transformar em jogos. E ele vem não só com um monte de novos monstros, que a gente não sabe quantos, porque no momento da gravação não saiu a Pokédex completa ainda, vocês provavelmente já tem, mas com muitos novos monstros e muitas novas métodos de evolução e de aprendizado pro jogo, né? Primeira coisa que faz tempo que não acontece, então a gente tem um tipo novo, que é o tipo fada. Que veio pra dar um tapa na cara dos dragões. Né? Que veio pra ser o tipo. Que veio pra levantar o Gengar. É só isso que eu tenho pra dizer. Na verdade, o que eu fiquei sabendo há pouco tempo, não sei se é verdade, é que o tipo fada, ele é imune a dragão. Ele é imune a dragão. É imune a dragão. Ou seja. Segundo. Ou seja, ele não toma dano de dragão. Exatamente, ele é imune a dragão, como o Dark é imune a psíquico. Também veio aí pra tirar um pouco a dominância dos pokémons metálicos na parte defensiva. Metálico perdeu a resistência a fantasma e a Dark. Eles fazem isso pra melhorar, pra mudar um pouquinho o metagame, pra você ter novidade, pra zerar todas as estratégias anteriores e pra criar novas, pra balancear o jogo, né? E pra você ter uma sensação de que não é o mesmo jogo que você tava jogando antes, sabe? Novamente, agora você chega naquele negócio de ver só os sprites do Pokémon, batalhas em 3D estilo Pokémon Colosseum. Cara, eu só digo uma coisa. Só que eu acho que ele pegou uma mistura de 3D com cel shading, isso. Ele tem, os Pokémons parecem desenho animado, não parecem bonecos 3D. Ficou muito style, cara, ficou muito style. É, porque... eu não sei se quem jogou reparou que o Pokémon Black White, ele tentou trazer uma tecnologia nova de sprite que não deu certo e ficou pior do que, por exemplo, o Heart Gold e Soul Silver. Entendeu? Porque não sei se era a capacidade do DS ou se não foi bem trabalhado, não sei dizer exatamente, mas não funcionou. E agora, cara, tá assim, tá lindo. É aquilo que você queria, é o Pokémon Stadium com o RPG junto. Eu só digo uma coisa, andar na diagonal. Puta que eu pariu! Bonito. Você pode andar na diagonal. Ou não, eu digo outra coisa, você pular muro montado no GoGoat. É, duas notícias menos importantes aí, que são divertidas, mas que provavelmente não vai fazer um impacto tão grande na cena competitiva, que são as Horde Battles, que é você contra até 5 Pokémon selvagens de uma vez, e as Sky Battles, né, que são as batalhas que só Pokémon tipo Voador e Levitate podem participar, porque são no céu. Cara, isso é muito estranho, porque imagina a seguinte estratégia, se for realmente no céu, você não vai poder comandar do chão, então você vai estar montado na porra do Pokémon. Aí você mata o Pokémon do cara, o cara morre! Porque ele vai cair! Ou então, eles ainda não deram detalhes claros sobre isso, mas pode ser que o controle seja totalmente diferente dessa batalha, né? Eu não sei ainda. Vai ser Star Fox. Star Fox! Porra, porque pensa, porque as cenas que mostraram até agora, você não estava montado em Pokémon nenhum. Então você está lá embaixo, entendeu? A felicidade pros old schools, que agora você tem dois iniciais, que você pode escolher entre um dos três iniciais dessa geração e um dos três iniciais da primeira geração, então, aproveita. E que você vai ganhar um torte. Eles vão dar um torte, se você comprar o jogo até tal data, eu não lembro a data direito, você pode baixar o torte. Você tem um mês pra comprar o jogo. Isso. E agora a notícia que mais bombástica, que divide opiniões e que todo mundo quer comentar, que são as Mega Evoluções. As Mega Evoluções, que são muito interessantes, inovadoras, estranhas. Eu também achei. E banidas, né? E banidas, né? E banidas. É, pra quem não sabe, a mecânica principal, né, da história de Black, de XY, pra quem não sabe, XY já tendo aquela relação com os cromossomos sexuais ali, com o DNA, é o fato de que XY parece muito mais focado numa história em DNA de pokémons do que nas evoluções em si. Que é uma coisa que a gente sempre teve, né? O próprio Mewtwo, ele já trazia esse conceito de pokémons geneticamente modificados. E outra, tem a questão da fusão feita pelo Excavalier e o... Pelo Kyurem também, né? Na última geração. E aí vem em XY esse negócio de mega evolução, que é, que basicamente é feita através de o seu pokémon tendo como item equipado a Mega Stone, e o Stay Treinador tendo o item que mega evolui o Pokémon. Você pode mega evoluir e atacar no mesmo turno, o que já coloca mega evoluções num nível acima. Mas a diferença é que eles não ficam mega evoluídos pra sempre, só evoluem durante a batalha. Então, terminou a batalha, ele não é mais um Pokémon Mega, certo? Ele volta a ser o que ele era antes. É aquele conceito da forma alternativa, porque a forma alternativa também não era pra sempre, né? Por exemplo, no caso, Giratina, Charmin, Deoxys. O próprio Kyurem, que você pode voltar e cruzar de novo e fundir ele de novo a hora que você quiser. Exatamente. Então, eu achei interessante nisso, o que eu achei interessante nisso é o fato de que duplica, né, o número de possibilidades que você pode fazer com aquele Pokémon. Porque você pode mega evoluir ele, mas você pode não mega evoluir ele. Porque eu sei que isso influencia em status, mas não influencia tanto assim. O que eu acho, que assim, pelo menos é o que deve ser feito, é que essa mega evolução, junto com a chance de você começar do zero novamente a programação dos pokémons, é que o jogo fique cada vez mais equilibrado, né? Porque, infelizmente, você quer usar aquele pokémon maneiro, mas ele não cabe em estratégia, porque ele não é tão bom, é difícil. Então, a mega evolução junto e a chance deles reescreverem os stats e características, o jogo fique mais equilibrado ao ponto de que você pegar, por exemplo, um Pinsir pra sua equipe, talvez ele não fique tão longe do que, por exemplo, o Hydreigon bolado, Earthquake Motherfucker. É que às vezes você deixa de pegar um Pokémon que você gosta, porque então é porque ele é ruim, simplesmente. Pra encerrar, vamos lá de expectativa. O que vocês acham que o XY vai trazer de novo para os jogadores? Não, eu acho que é aquele negócio, é trazer de volta pra viabilidade alguns pokémons que não eram tão viáveis, porque sempre rolava aquela discussão, toda vez que um pokémon ganha uma evolução nova, tem sempre aquele grupo babaca que pergunta como é que ele não evoluía antes, né? Mega evolução pode ser uma explicação pra isso, talvez só descobriu a tecnologia pra evoluir agora, o que já emenda aí. E o que já foi explicado é que cada bicho tem a sua evolução em determinada região por causa da natureza. Cada lugar tem um animal diferente, entendeu? Mas sempre tem aquele homossexual que reclama, né? Eu acho que o que eu mais quero é a aproximação ainda maior da batalha competitiva pros jogos, entendeu? Porque até o momento, mesmo sendo muito mais acessível por causa da internet e tal, ainda é muito difícil para uma pessoa que não queira investir tanto tempo fazer um time competitivo. E no XY, com todo o esquema de treino fora de batalha, regime de treino pro Pokémon, batalha em horde pra treinar mais rápido, vai ser muito mais fácil de fazer um time competitivo, vai aproximar mais a galera. Exato. Eu acho que essa é a pegada, é você trazer pro jogador que vai jogar, ou que até agora jogava no modo mega casual, que é o cara que chegava, sei lá, no máximo até a liga, mostrar pra ele, olha como é fácil você montar uma equipe maneira. É porque tipo, até o momento ninguém sabia, a maioria das pessoas que jogavam no casual não sabia que tem competitivo, mas agora tá lá na tela do jogo, você pode deixar seu Pokémon mais forte apertando aqui. Aí o cara vai fazer, não tem motivo pra não fazer, né? O que eu quero também é que assim, como a gente já viu em outros jogos, que mesmo que a gente tá falando de um jogo novo, um continente novo, coisas novas, é que ele me dê novamente aquelas pequenas pitadas da ligação com os antigos continentes e com os antigos personagens, pra isso não se perder, entendeu? É isso que eu quero. Isso é interessante. Bom, a minha expectativa maior é que a magia continue. E eu acho que vai continuar, entendeu? Porque eu acho que não só vai continuar, como eu acho que foi uma... O hype desse jogo tá muito maior que o de Black White e Black White 2. Tá explodindo o telhado, né, cara? Então eu acho que tem muitas chances de ser algo maravilhoso, sabe, pro público. Eu acho que eu nunca dei refresh no Cerebi tanto como eu dou hoje em dia. Não, e na verdade a minha maior expectativa é que com o Pokémon XY a gente ganhe o remake da terceira geração. Galera, pra terminar todo o negócio de qual o inicial é o melhor, qual o inicial que vocês vão pegar em XY? Mugiwara, não fala Torchic, senão eu vou te bater. Froak. Eu vou de Fennekin, Charmander e Torchic, e que se foda. Fogo até o fim. É, exatamente. Fogo até o... Caraca, Fennekin, Charmander e Torchic. Oh, é uma boa, cara. Não quero saber, velho. Ginásio de água que se foda. O cara pega Fennekin, Charmander e Torchic, já pega aquele leão meio fogo e o passarinho de fogo logo no começo e faz monotype, né, cara? Vou ganhar ginásio de... Não sei se tem ginásio de água, mas vou ganhar ginásio de água na base do Blaze Kick. Blaze Kick é infinito. Olha, a ideia do cabeça é tentadora, mas eu vou começar com o de grama novo, o Squirtle e o Torchic. Eu vou de Fennekin, porque até o momento a gente não sabe a terceira evolução, mas tá ficando bem óbvio que é uma bruxa, então tá valendo. Vai ficar. Bom, eu vou de Froak, Charmander. Froak, Bulbasauro e Torchic. Eu queria então, muito que o Fennekin evoluísse pro Okami daquele jogo, do jogo do Wii. Seria foda. Aliás, todos os fanmades que fizeram dele estão indo pra esse lado, mas acho que ele não vai pra esse lado. Eu acho que eu vou de Froak, Bulbasauro e Torchic. Todo mundo Torchic, olha. Eu não vou usar Torchic, eu acho que o cabelo gigante que é da orelha dele vai virar um chapéu e ele vai tirar aquela vassoura e vai poder sair montado nela. Fica a dica. Vai ser tipo o Honkrow, né? É, o Honkrow. Tipo o Honkrow, exatamente. Vai ser uma pegada Honkrow com vassoura. Pra encerrar o podcast, última pergunta. Da primeira à quinta, qual sua geração preferida e por quê? Puta que pariu. Aí foi sacanagem, né, cara? Então, a minha geração favorita com certeza é a segunda, cara. Porque foi a geração com qual eu meio que parei de jogar e foi a geração com qual eu voltei no remake na quarta geração. E juntando, somando os dois, foi o que eu joguei mais, assim. Cara, eu joguei demais, joguei com meu primo muito, assim, tirando um contra o outro e, cara, é meu favorito. Eu não vou me estender muito, que eu já fiz isso em outros podcasts, então... Bom, então, Mugi. Cara, eu fico muito entre a terceira e a quarta. Entretanto, a quarta seria só por causa do remake de Soul Silver. Não, mas aí ele é um jogo da segunda geração, né? Da segunda geração, é. Não, eu considero um jogo da quarta geração. Pô, aí você complica pra caralho, né, cara? Para com isso, velho. Não faz isso, velho. É que nem o Fire Red Green pra mim é terceira. Por isso que eu acho que eu fico com terceira. A terceira eu joguei demais. Foi assim, se eu for parar pra pensar, a terceira foi o jogo da minha adolescência. A quarta foi o jogo do Red e do... Soul Silver e... Heart Gold. Foi um jogo que eu já tava fora da adolescência, já tava na faculdade, passa. Mas eu fui uma coisa legal, mas não foi o jogo da minha... Não vai ser um jogo nostálgico pra mim, entendeu? Então eu fico com a terceira. Eu vou com o Panda, eu vou pra segunda geração. Porque foi a primeira geração que eu já era... Que eu não era tão novo, então já tinha alguma ideia do que eu tava fazendo, né? Eu não tava só apertando... Eu não tava só apertando A, isso eu quero dizer, entendeu? Mas ainda assim você tirava todos os golpes que não davam dano. Exatamente, mas só não tava mais apertando A. É, e tinha cor, e o Pokémon se mexia quando ele tava na batalha, e tinha o Suicune e é nóis. E tinha o Furret, né? Tem o Furret lá, então tá valendo. Bom, cabeça. Olha, é muito difícil, principalmente depois que você jogou a regra das versões remake estarem na onde saíram. Então deixa a cabeça quieta. Não, calma. Mas eu, somando tudo e colocando numa balança, eu vou ter que continuar, voto com o relator e com o revisor. E fico na segunda geração, porque foi a primeira que eu joguei mais sério, digamos assim, que eu realmente tava entendendo melhor o que tava fazendo, assim como o Goi, e foi aquela que eu pude jogar com meus amigos, entendeu? Então eu acho que eu levei o espírito do Pokémon, do grupo, da troca, da batalha, no nível que a Nintendo pensou, da diversão ao extremo, entendeu? Sem preocupação nenhuma, era apenas diversão. E é por isso que eu fico com a segunda geração. Muito bom. É, bom, eu pra finalizar, né? Eu fico com a terceira, porque foi a geração que eu mais joguei. Eu sempre falo que eu gosto mais da terceira. Foi o jogo que eu passei mais horas em toda a minha vida jogando. Foi uma época muito boa. Foi quando eu joguei hardcore. Hoje em dia eu não jogo mais hardcore, eu jogo só por amor mesmo. Então eu escolho a terceira por esse motivo, porque marcou muito pra mim. A gente chegou a falar do Pokémon favorito? A gente falou no outro cast. Eu falei o meu. Fight! Bom, o meu eu falei que é o Zapdos, então é o Zapdos. Cara, Pokémon favorito é Charizard. Dragonite. Mewtwo. Mewtwo, sim. Porra, Panda. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem a gente até o fim. Acho que a gravação vai ficar enorme, como a outra. Talvez não maior que a outra, mas enorme também. Então, muito obrigado por terem ouvido. Continuem escutando o Projeto X. Fiquem aí, porque agora vem o Caixa de Entrada. Não se esqueçam de ouvir. Muito obrigado, Goi, pela sua participação. Você engrandeceu muito o podcast. Quer deixar algum recado? Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, né? A gente continuamos amigos, mas é sempre bom voltar a gravar com vocês. É muito divertido gravar com vocês. Eu queria dizer, se vocês quiserem conferir, eu sou lá do podcast Anime Freak Show. Ainda somos grandes amigos aqui do Projeto X. Infelizmente não posso realizar o sonho de gravar Pokémon lá, porque não sei. Mas tamo aqui pra isso e obrigado pelo convite. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau, tchau. Falou, pessoal. Temos que pegar. É isso aí, temos que pegar. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, comigo está quem? Mugiwara. Mugi está com ânimo total, mas tudo bem. Bom, e antes de começar a gente as nossas leituras de e-mails e recadinhos, é só para relembrar que para acessar o nosso site, qual é, Mugi? www.projetoxpodcast.com.br. Isso, para mandar e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. facebook.com/projetoxpodcast. E o Twitter é o @projetoxpodcast. Também tem o grupo do Facebook, /groups/projetoxpodcast. Beleza! E agora vamos para os nossos parceiros. Temos a Anybody, Dollars Cash, Legcast, Mine Clouds, Level 1, Omega Cash, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Collective Cult e o Cast Wars. É isso aí. Parceiros já falados, agora vamos para alguns recados. Essa semana a gente lançou o Projeto X Playlist, a quinta edição, sobre Square Enix. Oh yeah, participação minha e da Dri, a primeira playlist temática. Então é obrigação de vocês, ainda mais com esse mega tema, escutarem. Sim, ficou muito legal, galera. Uma hora de duração. Isso aí. Também teve uma coisa importante aí essa semana, que foi o Retro News, voltou. É, voltou, a Giz, o Sr. B, eles lançaram mais um Retro News. Yeah. Então vão lá, baixem e escutem. E um último aviso, Mugi, é importante falar para os ouvintes agora, que nós teremos umas mudanças de datas nos podcasts. É mesmo? Sim. Olha só. É, o primeiro aviso é que podcast que sai toda quinta, sexta, né, a gente vai mudar a data de lançamento dele agora para toda segunda-feira. Então, o próximo podcast já, depois desse, vai sair no dia 21/10. Sim, o podcast 59. E agora, como não vai ter nada na sexta, a gente vai mudar a playlist para sexta-feira e ela será quinzenal. Sim, ou seja, já começa já com a partir dessa semana. Então, semana que vem não teremos playlist, mas isso, na outra semana, depois dessa, teremos. Exatamente. E uma surpresa, semana que vem, já que a gente... Não vai ter playlist nem podcast, né? É, na segunda-feira, terça-feira, então a gente vai lançar uma surpresinha pra vocês. Mas não vou falar mais nada, pra não estragar a surpresa. Olha, só digo que tá bom. É algo muito falado pelas internets. Ficou legal. Então é isso, galera. Fica de olho nas mudanças, viu? É isso aí. Sim. E agora vamos para os e-mails. Que estão gigantes. Bom, o primeiro e-mail é do Matheus Murasaki, né? O Trionaut. E ele começa já. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus Carvalho, Trionaut, 16 anos, São Paulo. O Fullmetal Alchemist é o melhor shonen dos últimos 15 anos. Ponto. Muito bem, falou bem. Pô, ele tirou o lugar do One Piece, o Mugi. Tá bravo com ele, não? Não, ele falou o último shonen dos 15 anos. Ah, tá. Bom, então bem, o One Piece começou antes, logo. Tá ótimo. Ele falou corretamente. Tá bom. Pode não ser o favorito de muita gente, mas inegavelmente um dos mangás mais bem planejados, sem excessos e perfeitamente amarrado. O exemplo perfeito de perfeito sem tirar nem colocar. Acho que o maior mérito do mangá é o fato da Arakawa encher o mangá de personagens interessantíssimos e conseguir desenvolver tantos personagens quanto a relação desses. Além de absolutamente todos os personagens serem importantes em dado momento da história. É uma obra-prima. E ele já discorda aqui da Adri, né? Quando a Adri disse que Fullmetal teve um final feliz. Mas não teve? Como você discorda? É que ele fala assim que o final de Fullmetal é o exemplo máximo da mensagem que o mangá prega, a troca equivalente. Não existe personagem algum que tenha saído sem danos ou sacrifícios. Vejam o Ed, por exemplo. Ele passou a vida estudando e usando alquimia, até fazer parte dele como um ser. E ao fim ele perde isso. É um fim agridoce, onde você sabe que todos eles ficarão bem, mas que eles nunca serão inteiramente bem. Cara, dá pra se viver sem alquimia, vá. Eu acho que é importante a mensagem, né? A alquimia não é tudo na vida, né? É, isso aí. A vida é mais importante do que a alquimia. Exatamente. E ele fala assim, facilmente uma obra do meu top 5. Creio que o número 4, através de Jojo Bizarre Adventure, o Legend of Strongest Man Kurosawa e Slam Dunk. Fullmetal é lendário. E até mais, pessoal. Guardo ansiosamente o próximo cast. Bem, próximo e-mail, então agora a gente tem o e-mail do Roberto Zurita. Sim. Ele começa com, e aí, PXcasters? Aqui é o Roberto. Cara, arrepiei com o começo. Esse é com certeza um dos meus casts favoritos. Isso junto com o Major. Aí sim, gostei. Que foram os casts que me arrepiaram mais de uma vez, na verdade. Fullmetal é um dos meus animes favoritos. Conheci ele pela revista Animation. Acho que era esse o nome. Era esse o nome. Tá. É, e fiquei doido para ver. Vi alguns episódios avulsos pela TV aberta. E depois, quando eu descobri o Animax, comecei a acompanhar de verdade. Posteriormente, eu vi o Brotherhood no PC. E fiquei realmente impressionado. Muitos podem não gostar de FMA, mas tem que concordar que Arakawa... Peraí, muitos podem não gostar de FMA? Essa frase tá muito estranha. Muitos? Como assim? Existem pessoas que podem não gostar de FMA? Tem gente pra tudo, né, Mugi? Enfim. Sabe. Ó, vamos continuar o raciocínio dele. Muitos podem não gostar de FMA. Mas tem que concordar que Arakawa é uma das melhores mangakas da atualidade. Ela tem um ótimo timing cômico, uma capacidade impressionante de criar cenas dramáticas, sem falar no plot que é rico em referências, profundo, sem pontas soltas e com personagens extremamente humanos e coerentes. Silver Spoon é, para mim, o melhor anime da temporada passada. Ele cativava pela simplicidade. É muito engraçado e sério em alguns momentos. Eu recomendo para todo mundo que gosta desse tipo de anime. Para finalizar, vocês são os malditos. Eu aqui sem tempo e vocês me fazem ver FMA de novo. Valeu, pessoal. Esse é o nosso objetivo, tá? O objetivo do Projeto X? É conquista, não. Ferrar a vida de todo mundo. Bem assim, né? Bom, o próximo e-mail é do Lucas Caccioni. Caccioni. Beleza, pessoal? Lucas Caccioni aqui de volta. Olha, cast foda. FM é meu quadrinho favorito. Eva. Desculpa os fãs de Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Mark Millar, Robbie Liefeld. What? Zoeira. Zoeira. E outros autores. Mas Arakawa fez, na minha opinião, a obra dos quadrinhos. Para terem uma ideia, tem uma tatuagem de Ouroboros, vulgo símbolo dos homúnculos, no braço. Essa tatu serviu para matar dois coelhos com uma só cajadada. Agrado meu lado fã de história, afinal o Ouroboros era usado por alquimistas na Grécia Antiga. Ou seja, é um símbolo real de um período histórico importante. E agrada também o lado fanboy de quadrinhos, fazendo uma homenagem ao meu quadrinho favorito. Sem contar que a versão da Arakawa é um dragão bem estiloso e não uma cobra, como é comumente usado no original. Meu personagem favorito é o Mustang. Oh, yeah. Tanto que cogitei usar o Círculo da Alquimia do Fogo para tatuagem. Mas pensei melhor e decidi que não queria tatuar algo que apenas remetesse ao quadrinho. Por isso, como expliquei anteriormente, escolhi o Ouroboros. Bem legal. Só assisti a primeira versão do anime, lá por 2003 ou 2004. Que isso? Absurdo! Tu não viu Brotherhood, véi! O Brotherhood é bom, cara. As músicas são muito boas também. Eu recomendo assistir Brotherhood também. Mas ele diz aqui. Depois passei a acompanhar só pelo mangá mesmo. É, ao menos a história ele sabe. Mas o anime é muito bom. É ótimo. Bom, todas as minhas cenas favoritas foram comentadas. Então só resta dizer que minha cabeça explodiu em todos os sentidos quando as revelações começaram a aparecer. A verdade sobre Ishival, sobre a queda de Xerxes, do motivo da Mei sentir uma energia diferente à Mestriz, descobrir o motivo pelo qual todo o país foi construído, todo o plano do pai, foi foda, simplesmente isso. É isso, em té. E PS, recomendo Ginosagi. Silver Spoon. Te faz rir e ainda tem um pouco da filosofia da Arakawa. É, na verdade, Silver Spoon, ele... o pessoal tá bem no hype aí também, porque... teve ele de anime na temporada passada, né? Sim, ele já acabou, mas ele volta em janeiro, na segunda temporada. Então tá bom. Próximo e-mail é do João Paulo Malaquias, ou JP. Eu acho que vou começar a chamar você de JP, porque Malaquias é um nome que me dá medo. 20 anos, estudante de engenharia de petróleo. Caraca, existe uma engenharia de petróleo. Mugi, existe até uma engenharia de pesca, tá? Não reclama. O louco! Tá. Rio de Janeiro, capital. Um episódio foi o que vocês precisaram pra conquistar um novo fã. Caramba, hein? Vivo procurando novos podcasts por aí. Ouço um monte, portanto não consigo lembrar como exatamente encontrei o de vocês. Já devo ter assinado o feed algumas semanas, mas entre tantos episódios que apareceram a cada atualização, nunca dei prioridade para os do Projeto X. Que absurdo, você ignorou a gente. Não era pra ter feito isso, meu calma nero. Calma lá, Mui, calma, Mui. Então hoje, de repente, não mais que de repente, bem, resolvo abrir a lista de episódios. E me deparo com um grande tema, que de tão bom faria me odiar ou amar o trabalho de vocês. Hagane no Renkin Jutsushi. Bom, nesse momento, eu acabei de dar o play no episódio piloto. Então, acho que ficou clara a minha opinião sobre o Projeto X Podcast. Realmente, vocês estão de parabéns. Ah, muito obrigado. Que é isso? Ah. Ele gostou do podcast e vai ouvir todo o resto dos podcasts. Não fala assim. Seu bobo, você acha que vai me deixar feliz falando assim? Não, vai, não, vaca, não, vaca. Não vai, não. Chopper Mod Off. O começo da minha relação com a obra da Tia Arakawa é parecido com o de um dos participantes do último episódio. Foi no ensino médio, por volta dos meus 14 aninhos, quando eu ainda ouvia Linkin Park. O que eu conhecia como anime era DBZ e CDZ, que basicamente se resumiam a esforçar-se para ser o mais forte, subir escadas infinitas e esperar 5 minutos eternos para planetas explodirem. Fullmetal Alchemist era outro nível. Até então, não sabia que algo voltado para adolescentes poderia ser tão profundo, inteligente e emocionante. Rapidamente, virei um evangelista da alquimia de aço. E o futebol da tarde na rua passou a ter hora para terminar. Como muitos, conheci o anime pela rede TV. Fui para o mangá e então veio o Brotherhood. Foi realmente uma excelente experiência. Acho que dá pra dizer que foi a melhor série que acompanhei até hoje, ocidental ou oriental. Sem mais, parabenizo-vos pelo ótimo trabalho neste um episódio e meio que eu vi até agora. Vocês realmente aparentam ter o principal ingrediente para serem bem-sucedidos. É, o prazer no que fazem. Que continue sempre assim. Obrigado, obrigado, obrigado. O Oscar vai pra... Eu homenageei esse Oscar à minha mãe. Ok, agora chega de papo que tem que continuar com a maratona PXP. Valeu. Seguinte, eu quero um e-mail depois quando você terminar a maratona, cara. Nossa. Por favor. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar, mas whatever. E me fala o que você acha de Major. Major. Oh, Major é muito bom. Cast Major. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Taira. Olá, pessoas do Projeto X. Achava que o Rodo Kibo iriam estar nesse cast. Pelo jeito, eu não conheço tão bem vocês. Mesmo assim, gostei muito dos episódios. Já vi esse anime dublado, mas só 6 episódios na Animax. Não comprei os DVDs na Fox, pois ela já deu muitas mancadas com seus consumidores. A dublagem de Fullmetal dou nota 6. É de Death Note, Evangelion, Dragon Ball Kai era melhor. Bom, isso eu não sei. Eu não lembro. Eu gostei da dublagem de Fullmetal, cara. Foi legal. Descobri esse anime quando tinha uns 18 anos e 5 meses. Pra ser bem específico, né? Esse anime foi o último anime que acompanhei na época do lançamento. E desde o seu término, só tenho pegado os animes em atraso. Ou seja, no mínimo um ano depois do lançamento do primeiro episódio. E no máximo 15 anos depois do primeiro episódio. Caramba, isso que atraso. Bom, muito obrigado ao Alchemist Project, pois foi lá que vi tudo e no Anitube vi os ovas. Os ovas de Brotherhood vi todos em inglês. Só consegui vê-los em português quando saíram no Anitube e DVDs piratas. Mangá só li 2 volumes. O primeiro e o 42º da edição brasileira. Moro no interior. Mangás bons raramente chegam no interior. Só chegam aqueles Naruto, Fairy Tail, Shoujo, etc. Oh, Fairy Tail é bom, velho. É, mas não é tudo isso não também, viu? É limitado. O pai do Ed e do Alphonse no primeiro anime era bem melhor. No segundo anime ele é quase um FDP. Depende. Eu gosto dele mais no segundo que no primeiro. Na boa, o Ling e seus amigos têm muitos trejeitos do povo chinês. Oh, really? É? É, tá bom. A única coisa meio ilusória é a questão da energia. Toda a reação química precisa de energia para ser executada. Eles não ficam muito exaustos depois de fazer várias alquimias. Bom, e ele fala aqui de um ranking dele de personagens, que ele adora muito o Ling, o Grid, o Scar, né? E só pra fechar o e-mail dele, sobre as dicas de geração, França e genética, ele não faz a menor ideia. Pô, ninguém acertou as dicas essa semana, né? É, eu não acertaria nunca. E é isso, Rafael Taro. Abraço. Bem, próximo e-mail, e-mail do Leandro. Primeiro, um bom dia a todos. Segundo, foda-se o resto. É Fullmetal. Yeah. Sou uma pessoa de azar magnífico, pois justo na semana de Fullmetal, tive uma semana puxada no trampo e por ser muito fanboy, sempre pego as dicas e vejo se cabe com Fullmetal. Por isso, não mandei e-mail com o chute. Que coisa. Voltando também, não mandei esse e-mail antes, pois tive que tomar um calmante para parar de tremer em cima do teclado e começar a digitar. Caramba, hein? Como digitador, tudo que menos quero ver quando chega em casa é o teclado. Indo ao cast, achei lindo a abordagem que vocês fizeram. Vários temas, mas achei que faltou falar de algo de Fullmetal. Tem diálogos lindos, como o Ling e o Bradley, sobre o que é o verdadeiro rei. O Ling e o Grid têm em uma disputa de gananciosos. O Scar e o Bradley, sobre uma batalha em dois Zé Ninguém. Nossa, era um diálogo tão bonito que ele falou que era uma batalha em dois Zé Ninguém, enfim. O Alphonse e o Kimble. E o homenzinho dentro do frasco, com a verdade que me fez gritar e vibrar com meu mangá nas minhas mãos. Não sou cego a dizer que não tem falhas, pois se ver a cena quando Van Huen Rain diz que não pode devolver os órgãos internos da Izumi, pois aquele foi o preço do pecado dela. Mas sendo uma pedra filosofal, faz você pensar em como o Sam conseguiu sua visão de volta. Uma das cenas que não falaram foi quando o Al pede ajuda para Mei e fala... Meu irmão sacrificou o braço direito para trazer minha alma de volta. Se isso é um troca equivalente, o inverso também deve ser possível. Eu olhei aquilo e disse, não, não, não. E como eu não assistia Brotherhood, nem lia online, fiquei dependendo da JBC que me atrasava o último volume por 3 meses. Bom, só pra falar pro Leandro, cara, que... Com certeza falaram dessa cena na gravação. O problema é que a gravação teve 3 horas e meia, então com certeza deve ter saído no corte final por algum motivo. Agora peço licença para pedir para tocar Brother, com esse Brad já na versão inglesa, e que fechem os olhos e se imaginem em Hansenball. em uma colina, você olhando para cima dela e vê uma casa simples e bucólica, com um balanço na árvore, depois de ouvir risos, se vira na direção oposta e assiste duas crianças brincando em volta de sua mãe, e você sabe, só de olhar, que são os Elric. De repente, puta, me arrepiei, cara. De repente, o clima muda, se vira novamente para a casa, mas tudo que você enxerga são os restos dela. Se vira uma vez mais na direção oposta e não vê mais as crianças. Eles cresceram, entretanto você vê que o braço direito e a perna... Cara, tô me arrependo. Você vê que o braço direito e a perna esquerda do Ed são de aço, e olha para o lado dele e tem uma armadura vazia ao seu lado. Você quer falar que ainda existe um lugar aqui para eles, junto da Pinac e da Winnie, mas tudo que você consegue fazer é ficar calado e vê-los se distanciando cada vez mais. Uou. Opa. Bem, ele deixou vários PS. PS1, me contive, pois se começa a falar de Hugs ia passar dias e não quero ser irritante. Não. PS2, foi mal Sage se ainda tive erros de gramática e concordância, pois ainda estou virado depois desse podcast. Ó, só pra falar, pode não ter tantos erros de gramática, pode ter tantos de concordância, mas por favor, põe vírgula no seu e-mail. E ponto, vírgula, ponto. Vírgula e e-mail serve pra isso, porra, cara. Nossa. Tá muito difícil de ler esse e-mail, sério. Tá. O Mugi sofreu aqui. Oh, só pra não criar muita polêmica... Se o Mugi não acha que FMA é o melhor shonen, tudo bem. Mas pelo menos ele tem que concordar que é o melhor shonen do século, pois o One Piece é do século passado. Toma, Mugi. Olha, eu só não gostei dessa entonação que ficou do século passado, como se fosse uma coisa antiga. É da época dos dinossauros, né? É, mas enfim. Nem tanto, mas tudo bem. Na verdade, ele não é do século... É, ele é do século passado. Ele é do século passado, merda. Porra, Mugi. Mas na verdade, Fullmetal, se você pegar o mangá, ele também é do século passado. Não. Eu não sei quando ele começou, né? Então... Ele começou em dois... Não. Não, ele é desse século, tá certo. Toma Mugi de novo. Ah, tá difícil. Bom, e é isso, Leandro. É isso. E o último e-mail é do Marlon Leal. Ele tá grande também, vamos lá. Oi, pessoal do Projeto X. Me desculpe pela falta de feedback. Tenho estado bastante ocupado e também bem preguiçoso. Mas prometo que vou tentar mandar um e-mail para cada novo podcast de vocês. Só conheci Fullmetal Alchemist de verdade em 2011, quando pude ter internet em casa, e meu irmão mais velho começou a baixar gigas e gigas de animes. Estou falando do Brotherhood, já tinha ouvido falar, mas só assisti mesmo naquele momento, me apaixonei pelo anime logo de cara. Também assisti o anime inteiro com meu irmão. Cara, deve ser bem legal assistir o Fullmetal com o irmão. É, muita gente fez isso, mas não teve abraços no final. Teve abraços no final? Depende do irmão também, né? Se eles falarem que teve abraço no final, ficou da hora. É, né? Fala aí, vocês abraçaram seu irmão? Ninguém falou isso, né? Tudo bem. Só continuando, a história possui personagens jovens, mas está longe de ser uma história imatura, como a de tantos shonens por aí. Não, de imatura não tem nada. Hiromu Arakawa entrega uma história tão inteligente que trata seus leitores e espectadores com inteligência, complexa e original, que não tem como não respeitá-la muito e se tornar um fã dela depois de assistir essa obra. A história é sobretudo orgânica. Como foi mentido no cast, não é uma evolução de poder dos personagens, que simplesmente se vale de novos poderes com novos nomes, ou níveis de forças maiores. Ah, tá, entendi. É, ele tá falando assim que não tem esse negócio do shonen básico, né, que todo mundo vai evoluindo, né? O pessoal já é foda desde o começo, né? Para mim, isso não significa que os personagens não evoluam. Por mais que Edward, por exemplo, já tenha começado a série com muito poder e habilidade, vemos outros tipos de evolução nele, como o constante aprendizado sobre a natureza da alquimia, ou seu amadurecimento emocional e suas relações com outros personagens. Mas toda essa evolução é muito natural. Tudo acontece a seu tempo, e não a forçação de barra para um personagem simplesmente se tornar mais poderoso. Outro aspecto da série que me faz ser um fã incondicional é a quantidade de diferentes experiências que ela proporciona. Há ótimos momentos de ação, e ação inteligente, comédia, drama e como, e até terror e suspense em alguns momentos. Essa mistura, assim como a mistura de elementos culturais e referências históricas no anime, não se torna uma bagunça. Tudo é construído de forma muito natural e tudo parece ser verossímil dentro da proposta da obra. Até a forma como a autora constrói as relações amorosas no anime é muito delicada e natural. Isso torna Fullmetal Alchemist o meu segundo anime favorito de todos e uma das maiores influências para o livro que escrevo. Cara, e esse livro realmente eu quero ver. Vamos lá, quando ficar pronto. Livrozinho é top, hein, cara. É. Bom, meus momentos favoritos são, além dos citados pelos participantes, gosto muito do momento em que a forma monstruosa de Envy é revelada dentro do estômago de Gluton. Aquela cena foi foda. Também gosto de certos momentos chaves que envolvam o Roy Mustang e a Risa. Ah, meus personagens favoritos. Os meus também. E toda a relação entre os dois, qualquer tipo seja essa relação, é feita de forma bem madura. E uma das cenas mais tensas pra mim no anime são as que realmente temem pela vida da Risa. Eu também fiquei assim. Bom, eu podia falar muito mais sobre o anime, mas talvez seja melhor parar por aqui. Bom, é isso, desculpe-me pelo meio gigante, mas sou muito fã da série. Foi um excelente cast e não esperava que fosse diferente. Continue um ótimo trabalho, galera. PS, vale. Só o que me irritou um pouquinho foi que, digamos, excessiva e compreensível a empolgação de certos participantes durante o episódio. Mas é normal. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Falei! Ô, Mugi, num cast de One Piece, como seria, então, a sua reação? Aí, ó. Aí, ó. Ia ser muito pior. Acho que isso justifica bem um possível cast sobre One Piece. Ninguém poderá reclamar do Mugi quando ele estiver super empolgado no primeiro episódio. Essa é. E tô esperando por esse cast. Cara, ainda vai demorar bastante, então... Não, mas sim. Deixa o pessoal, pensar... E imaginar que pode sair amanhã. Só não venha toda semana falar, o próximo é de One Piece, o próximo é de One Piece, o próximo é de One Piece. Não é, galera, calma. E PS2, não vou chutar nem o tema do próximo podcast, sou muito ruim nisso. Mesmo não faço nem ideia. Mas sei que vai parecer bem óbvio quando o tema for revelado. Bom, tento na próxima vez. E é isso, e valeu Marlon pelo seu e-mail, cara, e... A gente leu rápido pra caramba. Nossa, pra caramba Cansei. E só pra terminar essa parte, mandar os abraços pra quem comentou: Bruno Marchioro, a Mirella, o Ginsão, o Alessandro Radamantes, o Trionaut, o Rafael Tyro, o Vinícius Azevedo. Desculpa pra gente não ler os seus comentários, é muita coisa aqui pra ler e é, o podcast tá gigante, então vamos tentar encurtar esse caixa de entrada, mas mais breve possível, né? E pra fechar, Mug, teremos o quê? Teremos as dicas. Das dicas que ninguém acertou. Isso. Não sei porquê, tava fácil. Tava fácil. Sim, quais são as dicas, Mug? Então, as dicas foram genética, França e geração, né? Isso. E isso é bem fácil de explicar. Vocês já devem imaginar pela data aí também que isso ia ajudar um pouco. A dica de geração, óbvio, é uma nova geração de Pokémon que tá sendo lançada. Sim, ó. É, a França, o XY se passa na França, e genética por causa dos cromossomos, XY, né, gente? É nome, XY do jogo Pokémon X, Pokémon Y, né? Uma relação até, bem meio direto. Bem fácil, né? Pra fechar de vez, as dicas para o próximo podcast são bullying, mestre e lanche. Olha, tá fácil. É, realmente, não tá difícil, galera. Tá fácil. Uhum. Tá mais fácil do que a dica da semana passada. Ah, eu concordo. Então é isso. Sem dicas subliminares dessa vez. Por favor, não, Mugi. E é isso, galera. A gente se vê no próximo podcast, o podcast 59, na segunda-feira, dia 21 de outubro. É isso aí, pessoal. E é isso. Falou.